agora, peraí. Férias, estou de férias, graças a Deus. Puta que pariu, cara. É, depois de um período muito, muito cheio, muitas provas, muitos trabalhos, muitas atividades, agora estou de férias. Isso quer dizer que eu vou ficar jogando videogame o dia todo e vendo séries na Netflix? Não, isso quer dizer que eu tenho que estudar para poder fazer a prova no segundo semestre para tentar pular de turma, sabe? O Japão é isso, é essa coisa de você não poder descansar e só pensar no estudo. Porém, estou feliz. Como você está? Tô bem. Eu entro de férias quarta-feira. Eu tenho... Terça-feira a gente tem uma prova que a professora, a Silvana, que é uma ótima professora, eu espero que você pegue contemporâneo com ela, porque eu adoro ela. O que ela faz? Ela... A aula dela é terça. Terça, ela dá as questões que vão cair na prova. Aí, tipo, tem uma que eu... Quer dizer, na primeira prova, foi assim, ela deu, tipo, 5 questões, ela falou, vou sortear quais vocês vão ter que fazer na semana, e você tem essas 5 questões aqui que vocês já sabem que vão cair, vocês não vão ter nenhuma surpresa, vocês estudam as 5 questões. E aí, ela foi até mais legal no dia da prova, porque ela sorteou, caiu a questão 2, e a questão 1 e a questão 2 eram muito parecidas, então ela falou, corta a questão 1, faz a questão 2 obrigatória, e aí vocês podem escolher entre a 3, a 4 e a 5. E aí ela seguiu o mesmo modelo na segunda prova, que é tipo, tem a número 1, que é obrigatória, e aí tem a 2, a 3 e a 4, que tem que escolher uma das duas e fazer uma das duas na terça que vem e fazer isso. Então, relativamente tranquilo. E vai ser muito estranho na quarta, porque a quarta vai ser uma prova feita em casa. A professora vai mandar a prova pra gente 1 hora da tarde, a gente tem que mandar a prova pra ela por e-mail até as 11h30. Eu nunca fiz isso antes na vida, vai ser interessante. Aí depois disso eu tô de férias. Beleza, hein? Qual é o nome dessa professora? Vou pegar ela. Maria Fernanda. Qual? Ela é da América 2. Ah, pode crer. Caraca, que doideira. Nunca imaginei que pudesse acontecer algo assim. A Silvana falou que todo semestre ela faz isso. A Maria Fernanda parece estar fazendo isso mais por causa da greve do tempo limitado que a gente vai ter pra fazer as coisas, que ela tá tipo, faz isso e vambora, fechar esse semestre em janeiro que ninguém tá aguentando mais. Assim, como alguém que em alguns períodos da época que eu fazia exatas eu só tinha 2 matérias, eu nunca chutei tanto balde na minha vida acadêmica. Na minha vida. Sabe por quê? Porque tá fazendo calor pra porra, tá chovendo quase todo dia. E é janeiro, eu tô de saco cheio, as aulas acabam teoricamente dia 6, o meu aniversário é dia 5, eu não tô com paciência pra isso. Eu tô muito perto de ficar velho pra ficar tendo paciência pra esse tipo de coisa. Ai, ai, cara. Não, você falou de coisas pra fazer e pouco tempo. Lembra da disciplina de religiões que eu faço? Aham. Uhum. Pô, beleza. O professor tinha mandado um e-mail pra gente falando que a galera que é Ryugakusei, que é intercambista, normalmente os intercambistas têm que vão embora um pouquinho antes do semestre acabar. Os intercambistas que vão embora em dezembro, assim, né? Porque o nosso semestre aqui, ele termina segunda semana de janeiro. Eu gosto que você já virou. Você já virou japonês. O nosso semestre aqui acaba tal período. O nosso semestre. Não é o semestre deles. Não é o semestre aqui, é o nosso. Você já faz parte da grande nação japonesa. Você já tá pronto pra entrar num avião e se matar como um kamikaze em nome da grande pátria japonesa e do imperador. Nihonjin daio. Tipo, aí o que acontece? Ele mandou um e-mail falando assim, ó, essa galera aí que vai meter o pé antes, não vai fazer a prova de religiões, vai fazer um trabalho, etc e tal, pá. Ele deu os temas e show de bola, acabou o e-mail assim. Pô, li o e-mail e falei, pô, beleza, eu vou ficar aqui 2 semestres. Então, teoricamente, vou ter que fazer a prova, né? E não há problema, porque eu gosto da matéria, o professor é muito bom, você sabe. Muito bem, você participou de uma aula ao vivo. Eu ouvi uma aula e fiz uma pergunta do outro lado do mundo, foi uma experiência interessante. E o que acontece? Beleza, eu tava me preparando pra prova e tal. Tipo, essa é a única... Foi a única disciplina que eu puxei em inglês. O resto era tudo em japonês. Então, assim... eu tava me preparando pra prova. Chega no, na véspera da prova, na revisão, o professor manda... Olha pra gente, tipo... Porra, a gente... os únicos estudantes que não tem cara de asiático, tá ligado? E me manda essa. Gente... O que vocês estão fazendo aqui? Tá ligado? Vocês têm que fazer o trabalho. Vocês nem eram pra estar aqui, pô. Pode ir embora se quiser. Aí eu falei, caraca, fudeu, porque as aulas iriam acabar na outra semana. Então teria tipo, sei lá, menos de uma semana, porque ele não queria que entregasse no dia, pra fazer um trabalho com 5 páginas sobre um determinado tema. Porém, era double spaces, né? Então, tipo, eu daria que 2 folhas, talvez. 2, 3 folhas, não sei. Aí, fui pra minha odisseia sobre escrever como as religiões, as novas religiões, utilizam símbolos e práticas das antigas. Achei muito foda, porque eu consegui falar de catolicismo e paganismo, falei um pouco de Orfeu, e citei, né, Orfeu e Eurídice com o conto de Ló. Uhum. Consegui fazer um trabalho digno, fiquei feliz, fiquei muito feliz. O professor mandou um e-mail pra mim anteontem, falando, pô, desculpa ter demorado pra ver o seu trabalho, mas espero que você tenha gostado da disciplina e tal. Aí eu, pô, maneiro, o cara mandou um e-mail, né, positivo, não foi um e-mail negativo. Aí, a gente, tipo, depois que eu terminei, depois que eu entreguei, eu recebi outros slides. Se você quiser, até eu posso mandar pra ti, se você quiser. Entendeu? Alô? Rodrigo? Ok, ele caiu. Ainda bem que era ele que tava falando. Espero que ele perceba, Rodrigo? Isso. Não sei. Alô, alô, alô. Alô? Não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Desconectou. Ok. Voltou. Oi. Onde que caiu aí pra você? Ele mandou um e-mail, aí você falou que eu acho que era segunda-feira e aí você ficou quieto. Putz, tá, ele mandou um e-mail pra mim, e-mail positivo. Falando assim que, uhum, pô, espero que você tenha gostado, tá, da matéria e tal, pá. Aí, depois eu tô até com os slides, se você quiser eu mando pra ti, né? Uhum. Nessa semana de entrega e tal, foi a semana, pô, de prova de gramática, a última prova, e festa de despedida, né, beleza. A prova de gramática... Eu estudei muito, cara, estudei muito. Eu tô estudando bastante. Eu comentei com um amigo meu esses dias que eu fui realmente aprender a estudar aqui no Japão, sabe? Porque a gente tem uma cultura de estudar só na véspera e etc e tal. Eu vejo aqui que, pô, todo mundo tá sempre dando o máximo, sabe? Estudando pra caramba. E isso meio que incentiva, porque se você... não fizer nada, você se sente meio que vagabundo. Essa é a realidade, né? Você, pô, caralho, você olha pro lado, geral tá, pô, dando o máximo e tal. Beleza, fiz a prova de gramática, a prova foi grande. Não tava difícil. Mas também não tava fácil. Eu valia 100, eu tirei 91, né? Eu achei engraçado porque tinha uma pergunta... que eu tinha esquecido completamente a resposta, porque a sensei pediu pra... Era um kaiwa, uma conversação, aí tinha que escrever exatamente o que foi dito no, na conversação. Porém, esse não foi um exercício de listening. Esse kaiwa, essa conversação, estava no nosso livro, e assim, E a gente tinha o texto dele. E tínhamos que completar com as exatas palavras, né? Dibun Kotoba, né? Tipo, Dibun não, é Honto, não lembro. Dibun? Não lembro. Eu não lembro como é que fala em japonês, mas tinha que ser com as mesmas palavras. Eu tô de férias, cara, tô de férias. Acho que era Dibun Kotoba. Mesmas palavras. Eu tinha esquecido. Aí eu mandei assim... Pô, minha professora de gramática, ela é excelente. Tipo, parabéns, Manabe Masako Sensei. Você é melhor. Eu mandei assim, puxei a setinha e mandei. Sensei, gomenasai. Posso letar? Tipo, sensei, me desculpe, eu esqueci. E ela manda, ela escreve, manda umas carinhas assim, os emoticons. É muito, muito maneiro. Mas, pô, 91 acho que é uma nota muito, muito sincera. Uma nota muito justa, né? Só que, como você falou que eu vou virar um kamikaze, vou entrar pro clã dos Uchiha já, essa escultura já tá se impregnando um pouco, porque se eu tivesse no Brasil e tirasse, sei lá, 91 em alguma prova, eu ia ficar muito feliz, tipo, caralho, nossa, muito bom. Mas eu tirei 8,5 em contemporânea 1, eu tava soltando fogo da janela, tipo, uhul! Sim, sim, isso é foda, porque... 85! Cara, eu olhei assim e falei, pô, bom, que legal. Mas eu falei, caralho, podia ter tirado mais e tal. Tipo... Nossa, cara, eu tô vendo que quando você voltar vai ser tipo um inferno fazer trabalho em grupo com você. Você tipo, não, a gente tem que tirar... Não, eu vou mandar você fazer trabalho em grupo só com a Vitória. Não, você, cara, tipo, isso é... Eu não tô aguentando mais esse cara. Fique tranquilo que se... A gente vai ir pra sua casa fazer uma festa... E, cara, você deixou cair meio farelo de pão no chão. Não, Rafael. Foda-se o farelo de pão no chão. Fique tranquilo, porque isso só se aplica ao Nihongo. Só se aplica ao japonês. Porque outras coisas, tá tranquilo, relaxa. Ah, aí acabou as provas e tal. Aquela... Ah, tá. Até porque também eu acho que, sei lá, um mês convivendo comigo diariamente, vai ser tipo, foda-se. Não, eu tô com um plano aí, eu quero... Eu tenho esse poder. Né? Eu tô com uns planos legais, eu quero dar aula pra você e pra Camila. Eu vou comprar um quadro, eu vou pra botar lá no apartamento e vocês vão lá em casa pra eu dar aula pra vocês. De graça, hein? Olha que legal. Depois que acabou as provas acabaram e ficamos mais tranquilos, aconteceu o quê? As comemorações... Tem um grupo muito grande de intercambistas, né? Então, muitos ficam um semestre, somente um semestre, outros ficam dois, né, e tal. E todo semestre tem a Sayonara Party, né? Cada turma de japonês, que nós somos divididos em níveis, né? Um é básico, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazem alguma atividade, né? A minha é da turma 1. Aí nós cantamos em japonês, olha que delícia. Nós cantamos, depois até mando pra você o link pra você colocar no post. Foi um pouco complicado os ensaios e tal, mas deu pra ficar legal, foi legal. Mas teve uma turma, cara, que eles fizeram uma coisa que eu lembrei de você na hora. Rodrigo, eles fizeram algo muito engraçado. Eles dublaram... em japonês, o trailer de Rogue One. Cara, foi muito foda. Porque na hora que tinha tiros, eles faziam piu-piu, piu-piu, piu-piu. Black, todo mundo riu, cara. Foi muito foda. Foi muito foda mesmo. Por que você lembrou de mim? O que nisso tudo remete a, tipo, o Rodrigo? Porque a gente... Ele é obviamente... Quem são os meus amigos que gostam de Star Wars? Eu, você, daqui. Só nós dois, eu acho. Ou PH, tá. O PH também gosta de Star Wars. Eu acho que só... Entendeu? Talvez a Amanda, não sei. Mas a Amanda talvez porque ela furou com a gente e não foi assistir Star Wars. Então, se ela realmente gostasse, ela iria assistir conosco, mas deu mais. Então, cara, já tem mais de um ano aquele dia. Foda-se, eu não perdoei ela até hoje. Ai, ai. Aí, pô, foi legal, teve comida de graça, né? Foi muito maneiro, pá. E nesse dia... Foi a despedida também da minha grande amiga Sherry Rose, que foi uma das poucas pessoas que eu realmente fiz a amizade aqui, porque você sabe muito bem, nós somos a prova disso, que quando se trata de amizade, eu escolho muito bem as pessoas, tanto é que nós somos um grupo mais... Qual adjetivo? Adjetivo, por favor. Eu não sei o que você está querendo dizer, então fica difícil eu trazer a palavra. A távola é um grupo... Pelo contexto, É um grupo... Unido, conciso, conciso, legal, unido, bacana, legal, supimpa. Supimpa, né? Então, aqui, apesar de ter várias pessoas, sabe, eu consegui fazer uma amizade mesmo com a Rose, né, com a Sherry. Uhum. E também, ela me lembrou muito você, porque a gente tava conversando isso. Cara, toda vez que alguém fala... Algo lembrou muito você, já me dá um medo. Aí quando você fala isso duas vezes na mesma conversa, me dá mais um medo. Quando você me compara com outro ser humano, eu tô tipo, putz, isso mostra que você é um dessa pessoa. Cara especial, cara. Você, porra. Especial do tipo, eu devia estar na paz. Não, especial é que você é uma pessoa boa. Que eu me importo com você. Caraca, depois dessa, na moral, chorei. Porque a gente tava conversando, assim, porque. Porra, ela falou também, pô, eu escolho também muito bem as amizades e tal. Porque não adianta você falar com todo mundo e, tipo, e ser aquela coisa vazia, sabe? Enfim, a gente fez uma amizade legal. Eu vou sentir falta, porque era a pessoa que eu podia contar aqui, né? Aí, beleza. Fomos a um bar, bebemos pra caraca, né? Foi muito bom. O momento foi engraçado, porque a gente bebeu. Tipo, eu juro pra você, cara. Depois eu mostro até a foto. Aí, sei lá, eu devo ter bebido... Porra, muito, sei lá, deve ter uns 3 litros de cerveja, uma coisa assim. Foi foda. E o engraçado é que ela tava esse tempo todo aqui, só que não tinha ido ainda em Akiba. Não tinha, né? Aí ela falou, pô, me leva em Akiba lá, eu tenho medo de ficar, me perder, etc e tal. Porque eu moro um pouco longe da faculdade, então... Ela tem medo de entrar lá e sair com orelha de gato. Com certeza. Aí, tipo, eu tenho que pegar trem. Então eu tô mais acostumado ao esse lance de ter que estar na estação, pegar trem, etc e tal. Fomos pra Akihabara. Beleza. E eu fiz questão de, pô, mostrar tudo mesmo. Andar e entrar em todas as lojas e fazer tudo que ela queria fazer, né? Cara, assim, a gente foi nos lugares assim que eu fiquei assustado. Você sabia que em Akihabara existe um sex shop de 7 andares? Eu não sabia, mas também não estou surpreso. Só que o nome não é, tipo, não fica escrito lá sex shop, fica... Sexo Shopuru. Não, nem Sexo Shopuru. É. Ia ser engraçado. Tipo, como se fosse entretenimento adulto, ou alguma coisa adulta, eu não lembro. Sei lá, uma parada que isso aqui. Você tem que entrar pra descobrir, né? Cara, e. Tá aí uma coisa que não tá na minha lista de coisas que eu fazia na minha vida. Cara, foi a primeira vez que eu. Nunca entrei num sex shop na minha vida. Que só entra num sex shop japonês de 7 andares. Eu acho que, tipo, eu preciso passar por espaço. Eu preciso dar baby steps. Eu não posso já ir direto pra de 7 andares. Ah, pode crer. É uma questão de progresso. Eu tenho que começar. Sei lá, no Santa Cruz, triste, sujo, e me sentindo que eu tenho que tomar um banho quando chegar em casa. Olha... Você já foi no Santa Cruz aqui de Juiz de Fora? Eu fui porque tem uma loja que vende cuecas muito boas. E eu fui lá algumas vezes. Essa loja, minha mãe falou que agora já... Ela já caralho. Essa loja agora tem no Independência Shopping, só que, tipo assim, os preços superfaturaram, entendeu? Uhum. Aí... Então, o Santa Cruz é muito tristeza. É foda, é meio zoado, né? É muito engraçado que tinha um podcast aqui de Juiz de Fora, feito por Juiz de Foranos, o MimimiCast, que em um dos episódios, um dos membros, eu não vou lembrar quem, ele fala de um dia que ele foi jogar boliche no Santa Cruz, na época que tinha boliche, ele deu uma treta no banheiro. Eu só sei que no final das contas ele cagou na escada de emergência. Foi uma coisa fantástica. Eu sinto muita falta do MimiCast, justamente quando eles contavam essas histórias bizarras. Eu, tipo, eu sei de onde eles são, né? Tipo, a Paulista, tá? Tipo, ok, eu fui uma vez na Paulista agora no passado, mas tipo, a Paulista ainda não é um lugar físico pra mim. Ele é mais é um lugar muito mais conceitual, que é, tipo, as pessoas falam disso no podcast o tempo inteiro. Então esse podcast de Juiz de Fora era muito legal, porque tipo, ah, porra, teve um cara que cagou nesse shopping que é um quarteirão da minha casa. Isso é engraçado e bizonho. Cara, deixa eu te falar uma parada. A parada muito engraçada. Tipo, o que aconteceu? Assim, eu também nunca tinha entrado no sex shop na minha vida. E, pô, a gente é turista, cara. Vamos lá, vamos ver as coisas. Foi bizarro. Vamos lá. Show de bola. Cara, primeiro andar. Você tá na terra dos otakus, você vai no sex shop. Você é quase tipo, sei lá, eu tô na fábrica do Willy Wonka, eu vou ir na seção dos diabéticos. Não, mas agora eu te falo uma coisa. Ali também faz parte da Otakuland. Faz parte do Otakuland, porque o otaku. Otaku não tem namorada, então ele tem que se satisfazer de uma maneira ou outra. Aí eu te pego, porque no primeiro andar, Rodrigo, primeiro andar, tudo bem, não tem muito susto. Segundo andar, vende DVDs. Aí eu te falo, pô, beleza, DVD e etc e tal. Por exemplo, quando você tá na Saraiva e tem um lançamento, sei lá, Capitão América, Guerra Civil. Tem um DVDzinho ali rolando Guerra Civil, correto? Correto? Estamos juntos. Eu acho que eu sei pra onde essa história tá indo, sim. Uhum. Estamos juntos. Agora imagine... Estamos... Uma sala... com vários corredores, com milhares de telas de LCD rolando a giromba. Meu Deus. Cara, foi bizarro demais. Que conceito. Bizarro, muito bizarro. Tipo... Não, eu acho que é uma coisa, talvez, geracional nossa, que é tipo... Existiam cinemas... pornô, isso é a coisa mais bizonha, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar em um lugar que eu queira estar menos do que num cinema que tá passando filme pornô. Falando em cinema pornô, em Juiz de gente, Fora. Sabe? Tipo, em Juiz de Fora tem um, pô. Juiz de Fora já teve. Tem. Ainda tem? Tem. Cara, pô, bipa agora, bipa cinema agora. Pornô é assim. Ó, bipa agora. Ah. A já foi no cinema pornô com o namorado dela, ponto. Depois você só bipa. Que caeta dessa... Isso... Que bizonho. Mas, cara, não tem um lugar que eu queira no mundo, sabe? Tipo, três roupas daquelas de contaminação, sabe? Três daquelas e você tem que sentar na última fileira pra você não levar chuva de nada. Porque, cara, por que você entra... Assim, ok. Não, eu não entendo. Mesmo na época pré-internet ou pré você poder alugar um VHS, porra, eu não consigo, eu continuo sem conseguir entender. É do tipo... Não, esse não é o tipo de coisa que você faz em público, cara. Não. Só não, muito né? Bizarro. Só não. E aí, só não, sabe? Tipo, eu acho que o nome cinema pornô fala tudo o que ele precisa ser dito. Que é tipo, não. Ah, lembrei de uma coisa que eu quero te dar fazer um adendo aqui sobre isso. É, tem uns lugares aqui... Tá, a gente já tá no adendo, mas beleza. Tô no adendo. É matemática, esses chaves, colchetes e parênteses. É, sim. Tipo, mas é muito interessante. Aqui no Japão tem lugares que você pode pagar uma quantia pra você ler mangá ou usar uma internet de alta velocidade e etc e tal. Nesses lugares tem áreas que são... quartinhos, cubículos, onde você entra nesse quartinho, tem um sofá, puff, um computador com a internet muito boa, um computador foda, e uma televisão e etc e tal. Beleza. Quando eu entrei nesse lugar, eu vi que tinha pessoas jogando jogos, alguns RPGs, alguns jogos de FPS, estava até assim, eSport Area, né? A área de eSports. Né? Uhum. Beleza. Mano, tinha um cara jogando Ragnarok, tem noção? Eu fiquei muito feliz, eu queria dar um abraço nele, queria falar, tipo, Rajim Master, tipo, me apresentar, eu gosto de Ragnarok também. Aí, beleza. Tá. Dentro desses cubículos, Rodrigo San, dentro desses cubículos, existe uma coisa inusitada, um pouco inusitada. Por quê? Temos sofá, temos o computador, a televisão. E em cima nós temos dois rolinhos de papel, guardanapos. Aí eu pensei em uma coisa. Uhum. Pra que esses guardanapos, esses lenços, quer dizer, pra que, que esses lenços, não eram guardanapos, eram lenços. Pra que esses lenços estão aqui? Eu comecei a imaginar, né? É claramente pra se você levar um salgadinho, você limpar a sua mão engordurada depois. Por que mais? Né? É complicado, né? Mas tudo bem, voltando pra Akihabara, né? Aí... É pro requeijão do seu kibe não sujar a sala toda. Entendeu, Rafael? Foi muito bizarro. Voltando nem pra Akihabara, pro sex shop. Primeiro andar, rola aí essa... Sim. Esse mix aí de pornô coletivo, né? Vamos assistir de mão dada, todos felizes. Segundo andar, cara. Mano, segundo. Não, terceiro andar, quer dizer. Terceiro andar era algo muito bizarro. Era área tipo. Girombas, mano. Girombas. Pensa em todas as girombas possíveis. Cara, eu juro pra você. Eu não quero pensar em girombas. Eu vi. Era. Mano, era tipo um exoesqueleto. Esqueleto. Pra giromba, você tem noção disso? Eu juro pra você. Só que não podia. É? Não podia tirar foto. Ok, eu. Eu não sei, eu não consigo. Eu não sei, eu tô imaginando, sei lá, uma roupa do Homem de Ferro só pro Pinto. É, mano, era um bagulho assim, cara. Era um negócio assim. Que dentro dessa paradinha você podia ligar ele e vibrava. Tipo, aí você teria uma giromba vibratória, tá ligado? Tipo. Aí. Mano, mas eu fiquei tipo. Que loucura! Cê... Cara, a gente é tão ligado à cultura pop. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caralho, mano, é tipo, sei lá, a armadura do Batman, tá ligado? Pra enfrentar. Porra, o Super-Homem. Era uma parada muito, muito foda. Faltava botar uma capa. Botava uma capa assim. Porra, ia ficar muito foda. Sério mesmo. Sério. A real piroca voadora. É, essa é a grande, é a verdadeira piroca voadora. E tinha esses exoesqueletos, tinha muita coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, caralho. Cara, eu achei que você ia falar, sei lá, de uns Dakimakura muito louco, mas não, você tá falando da roupa do Homem de Ferro pra pintos. É, cara. Eu já tô surpreso no segundo andar. Quando a gente chegar no sétimo, eu não sei o que vai estar acontecendo. Você vai estar numa dungeon do mal, enfrentando japoneses sadomasoquistas vestindo latex do inferno. Aí, direto do, não, do colo do capeta. Nessa, não sei, cara, que bizonho. Nessa área aí também tinha um negócio que eu esqueci até o nome, que é tipo simula um boquete. Simula um boquete. Só que eu esqueci o nome do produto e tal. Aí era como se fosse uma, porra, sei lá, cara, qual descrição que eu poderia dar pra aquela coisa? Ah, imagina, sei lá, um, porra, sei lá, um recipientezinho que dá pra você abrir a tampinha. Só que como tava na caixa, eu não consegui ver como é que funcionava. Mas que deu a entender, e pelo pouco que eu consegui ler ali, é como se ali dentro tivesse algo que vibrasse, fosse úmido, entendeu? Pra simular e etc e tal. Essa também foi uma coisa bizarra. Cara, eu na época do podcast Games on the Rocks, Não lembro, enfim. Tanto faz. Um dos participantes, ele foi pro Japão, acho que pra uma TGS ou alguma coisa assim. E aí ele voltou com um negócio que é tipo um ovo de plástico. Plástico não, de silicone pra masturbar. Tama alguma coisa. Cara. Tamago, não tocar. Japão esquisito. Não, esse ovinho também é famoso. Esse ovinho tinha muitos ovinhos lá também. Esse ovinho é famoso. É, aí, beleza, quarto andar, né? Estamos no quarto andar. Quarto andar, cara, era bonecas realistas, né? Cara, eu vou te falar uma parada. Os caras são incríveis. Como assim, Rafael? Incríveis? Porra, você é um pervertido? Não. Mas eles conseguem fazer as coisas de uma tal semelhança, de uma tal perfeição, entendeu? Que quando você olha... O exercício é esse. Se você pensa em boneca inflável, você pensa naquela boneca clássica de boca aberta, né? Tipo, sabe? Tipo, tomando susto. Aí, pra mim, é aquela ideia de boneca inflável. Mano, ali naquele andar lá, era tipo... Era só isso. Umas coisas bizarras que eu vi, que eu achei, assim, um pouco desnecessárias. Desnecessárias, essas coisas. Uau! Algo desnecessário na sex shop! Ah, cara, o que será que era? Tipo assim, eles têm tara por... Coisas por pessoas mais jovens, né? Eu vi uma boneca ali que, porra, era do tamanho era uma criança aquilo ali pra mim, né? Então eu fiquei assim, porra. Aí eu. É o momento que você fala assim, pô, aí não, né? Aí complica. Mas não, existe todo um debate filosófico e meio legislativo, mas principalmente filosófico, sobre, tipo, assim, é um fato que existem pessoas que têm esse distúrbio mental, que é a pedofilia, uhum. que é uma merda, pelo que ela... E aí tem até que... E aí tem toda a discussão sobre, até onde eu saiba, assim, eu nunca... Vamos a fundo tentar entrar na mente dos pedófilos. Não, tipo, eu sei que existe uma discussão de, tipo... Se você dá uma boneca dessas pra um pedófilo, você vai estar fazendo ele saciar os desejos dele, diminuindo a chance dele machucar uma criança de verdade, ou você vai estar só atiçando ele até mais vontade de ir atrás... de uma criança de verdade. Então, existe todo um debate filosófico sobre isso, que é muito bizonho, é do tipo... Mas isso é uma coisa que as pessoas discutem. É, e aqui, eu acho aqui, estranho. Isso é uma realidade, é uma triste realidade, porque existem muitos parques, você chega lá num parque e tem placa, tipo, cuidado, ticano, né? Cuidado, tarado. Isso... Uhum. É uma parada que realmente acontece aqui no Japão, sabe? Apesar de ser um lugar muito seguro. Pô, sério, um lugar que você anda aqui sem preocupação nenhuma, sabe? Você pode ficar tranquilo. E essa é vai ser uma das coisas que eu vou sentir muita falta, de poder estar num lugar que eu posso estar tranquilo, 100% tranquilo. Até nos lugares mais complicados, assim, pro japonês, né? Que eu fui... Tipo, fui pra Shinjuku, né? Que seria o... Se você jogou Yakuza, você sabe onde é. Depois eu até falo da experiência. Eu nunca joguei Shinjuku. Yakuza. Shinjuku seria o Red Light District japonês, né? Ah, tá. E ali, teoricamente, existem mafiosos e etc e tal, né? Aham. Mas ele foi tranquilo. Foi de boa, sabe? Uhum. Mas tem esse lance de parado. Pô, tem parado pra caralho. Na horário de pico tem os vagões só pras mulheres, entendeu? Tanto é que... Ah, não, mas isso tem aqui no Brasil... Aqui no, eu acho que no Rio também. No Rio eu tenho certeza que tem vagão assim. Não, com certeza. Que eu acho... Com certeza. Mas aqui seria, por exemplo... Se tiver muito cheio, com certeza você vai ser violado, tá ligado? É tipo isso. Com certeza. Cara, sabe isso é uma coisa muito bizarra, que é tipo... Esse é o tipo de coisa que... Assim, a gente tem essa imagem do pervertido, principalmente por causa de anime e tal, mas não é uma coisa que eu sinto que é muito vinculado, sabe? Não é do tipo, ah, agora saiu os dados de que, sei lá, 10% das mulheres no Japão se declaram como vítimas de estupro. Esse é o tipo de dado científico, jornalístico, que não vai muito pra fora do mundo. Tipo, é uma coisa que eu sei que existe porque Eu acompanho relativamente mais de perto a cultura de pessoas do exterior que gostam do Japão, mas não é um negócio que eu acho que tá espalhado pro público geral. Uhum. Que é muito bizarro. É verdade. Você falou dessa porcentagem, mas eu acredito que seja maior, porque... Não, sim, eu dei um chute porque eu não faço... Assim, eu também não faço nem ideia de qual seja qual é a porcentagem, sei lá, de mulheres estupradas aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, eu só tô chutando um número aleatório que eu achei, tipo, 10% é um número que você consegue achar... Ah, isso parece realista, mas ainda assim não é grande o suficiente pra me deixar triste com o fato do ser humano existir. Não, assim, pô... Uma vez eu peguei o trem lotado uma vez, somente uma vez, no começo, quando eu cheguei aqui e fui para um shopping com um amigo. O trem lotado, for real, meu irmão, ninguém é de ninguém ali, entendeu? Cara, é muito, muito, muito, muito apertado. E acho que nessa experiência que eu tô tendo de viver aqui, foi a única vez que japoneses foram mal educados. Tipo, na hora de sair do trem. Porque vai, tipo, manada, sabe? Rei Leão, Zé Rei Leão. Lembra Rei Leão? Que eu não vi, mas eu sei que existe Sim. uma cena lá que alguém morre atropelado. Tipo aquilo. É tipo aquilo. Uhum. É foda. Mas beleza. Vamos esquecer a tristeza aí e vamos continuar a subir pro sim, inferno. Sim, sim. Vamos continuar a subir na Torre de Babel. Beleza. Aí, desse andar... Subiu esse andar. Esquecemos desse andar. Subiu o andar. Beleza. Subiu andar foi a área das mulheres, né? Pô, tem que ter a área das mulheres também. Aí nessa área das mulheres tinha as coisas mais light, né? Vários cremes e etc e tal. Mas uma coisa me chamou muita atenção, porque... Tinha rabinho? Rabinho? Tinha. Tinha, tipo, tinha umas fantasias muito loucas. Tinha uns negócios lá, cara, que pareciam uns helicópteros. Juro pra você. Tipo assim, era um... Cara, não sei como aquilo funcionava. Parecia meio que uma broca, sei lá, como se fosse uma broquinha. E no, na ponta tinha uma coisa que brilhava. Tipo, cara, tente imaginar. Não, não tente imaginar isso, não tente. É... Eu não tenho imaginação suficiente pra isso. Um aprendizado. Falei, pô, caraca, eu não sabia que isso existia. E o maneiro foi ver, assim, tava bem lotado, né? Então... No andar... Cara, que constrangedor deve ser, tipo... É... Quer dizer, eu também não sei até que ponto isso é muita cultura ocidental, católica, lá. Mas, tipo, eu só consigo imaginar isso como uma coisa muito constrangedora, do tipo... Aqui no Japão... Eu sou esse jovem cristão muito... Muito puro e cheio de amor. Exatamente. Então, sei lá, quando eu tenho a infelicidade de ir no Santa Cruz, de vez em quando eu passo no segundo andar por uma sex shop que é explicitamente uma sex shop, eu fico tipo, uou, que bizarro. Eu não tô acostumado com isso. Cara, aqui, eu acho que eles não têm nenhum tipo de vergonha, porque em toda combine tem a área da putaria. Tem a área de revista pornô e DVD. Em toda o quê? Combine? Loja de conveniência. Ah, tá, ok. Em toda combine. E vale salientar que no Japão, em 2 em 2 metros, você acha uma combine, tem a área da putaria. Só que eu fico bolado que não fica alto, cara. Se você é um codomo, não é uma criancinha, você vê aquilo, entendeu? Você tá, sei lá, andando, você quer pegar um chocolate não, porque fica longe. Mas você quer pegar um onigiri? Quer pegar... chocolate não pode. A pornografia, assim, se você quer pegar a pornografia, pode. O chocolate, não, não. A gente não quer dar açúcar pra criança. Então, eles não têm vergonha, sabe? Em relação a essa porra, não tem, não. E... Por isso tem um monte de Nietzsche dentro de casa, não tendo filho. Por isso que o Japão vai acabar. E a Europa também, mas a Europa... Não, a Europa vai acabar porque, tipo, a galera tá ficando velha e tá percebendo que ter filho é um saco. Mas o Japão vai acabar porque as pessoas estão só batendo punha dentro de casa. É a grande realidade. E aí o mundo vai ser dominado pela China. Mas tem várias coisas, assim, que eu fico pensando em relação ao que você falou isso. Rapidamente. As pessoas não têm coragem de se relacionar. Têm medo da rejeição, por isso não consegue namorar, por isso não consegue meter, por isso não consegue... ter filhos e etc e tal. Eu gosto como você foi gradativamente até o ponto que você chegou muito agressivo e você falou, eles não conseguem fazer, eles não conseguem meter. Você foi assim, porque eles não conseguem se relacionar, eles não conseguem namorar, eles não conseguem meter. Você elevou, foi tudo, tava indo tudo sutil, suave, bonito, meter, não, sabe? Agora eu tô revoltado, vou escrever artigos sobre sexualidade. Beleza, okay. Vamos subir, só mais andar, por favor. Vamos lá, subir mais andar, pum. Tamo no sexto. Não, mas pera, o que você ia falar? Eu te interrompi pra falar da sua escolha de palavras, mas você não chegou a concluir o seu raciocínio sobre o pessoal que não mete. Então, eles não conseguem ter o coito, fazer aquela, né, o ato. Não conseguem ter filhos. Então, eles acham mais fácil você estar na sua casa, no conforto da sua casa, com o seu guardanapo. Guardanapo não, com o seu lencinho. E de boa. Ou com a sua roupa do Iron Man, né? Pro seu pinto. Né? Você escolhe, você que sabe. E mais fácil, é foda. A gente aprende muitas coisas sobre como funciona a sociedade japonesa e etc e tal, pá. E a gente vê que, por conta de diversos fatores relacionados a como funciona um relacionamento, toda essa cultura do medo da rejeição, que... as coisas estão desse jeito, né? Show de bola. Vamos lá, sobe mais um andar. Você para pensar. Você tem duas opções. Você pode ter que interagir com um ser humano pra fazer sexo. Ou você pode colocar a roupa do Iron Man no seu pinto. Mas você pode botar a roupa do Iron Man e fazer sexo com a roupa do Iron Man. Você pode ser tipo... Caraca, você vai ser, sei lá, o Pica Iron Man, tá ligado? Vai ser foda. Vai ser bom demais. O Iron... Iron Pica. The Iron Dick. Iron Dick. Cockman. Okay. Cockman, talvez. Estamos aí. Aí, beleza, passou da área das mulheres. No sexto andar era algo mais leve, assim. Mentira, era leve ao caralho. Era a área do 50 tons de cinza, tá ligado? 50 tons de cinza. Era sadomasoquismo Sim. for real, mas tipo, tinha. Sabe quando você entra num lugar e você tem medo? Sei lá. Tava com medo de alguém me algemar ali, tá ligado? E botar uma gangball na minha boca lá e me violar. Porque ali era algo assim pesado, era pesado. Tinha algemas e diversos. Não, eu imaginei que esse seria o sétimo, sabe? O sétimo andar. O topo da Torre de Babel seria um monte de Saruman vestido de latex com gag ball, sabe? É tipo a versão infinita daquela cena bizonha de... Ai, qual? O filme Tarantino, um filme ruim. Pulp Fiction, tá maluco? Esse daí. Pulp Fiction esse daí é mesmo. Muito bom. Aquela cena de... Eu acho Pulp Fiction um saco, cara. A única história que eu gosto é a do Bruce Willis. O resto, todas as outras podiam não existir. Mas, então, é tipo um monte de japonês vivendo aquela cena de Pulp Fiction pra sempre. Ai, ai, cara. Aí tinha essa quarto 50 tons de cinza, né? Parecia como se, sei lá, estivesse entrando numa sala de tortura na época da Inquisição Espanhola, sei lá, tá ligado? Tipo... Bem, é por isso que elas são chamadas de dungeons, né? Realmente. E na última, no último andar... E assim, e aí se tem umas mulheres muito feias, você já tem uma versão pornô do RPG Dungeons and Dragons. Olha, ó... tinha muitos dragons lá, tinha muitos, muitos dragons. Aí, acho que... Você teria que falar com o dono do sex shop pra mudar o layout, porque no último andar era somente fantasias, né? Mas tinha umas fantasias... Sabe aquela fantasia de latex que só fica... Tem um buraco só da boca, do olho e dos buracos... Sim. Os buracos do prazer? Cara, eu achei aquilo muito, muito estranho, porque tinha manequim, cara, com aquelas roupas, sabe? Tipo, você olha pra aquilo e você fala, opa, peraí. Uma coisa é você gostar da Michelle Pfeiffer de mulher gato, pá, latex, pô, beleza, miau. Outra coisa é essa versão muito doida daqueles caras do Medabots, se eu não me engano. Não lembro dos caras do Medabots, que usavam roupa assim. Os caras do Medabots! Tá ligado? Eu sei do que você tá falando. Agora, é bizarro. Complicado. Acho que tinha... Eu acho... Que essa deve ter sido uma das 10 primeiras vezes que alguém comparou os caras do Medabots com roupa latex de sadomasoquismo. Parabéns. Obrigado, cara, obrigado. Hoje eu tô inspirado. Eu... Ficamos tanto tempo sem gravar que agora eu tô, como diria a vovó, com a corda toda. Aí depois acabamos de visitar esse lugar incrível, Akihabara. Se você tiver a oportunidade, vá. Vá a esses lugares. Vá aos lugares mais complexos, digamos assim, mais diferentes. Porque vai ser uma experiência muito boa. Eu não fui ainda no meio do café porque eu acho que é gastar dinheiro à toa, sabe? É complicado. Se eu não me engano, acho que eu não... Você foi no Robot Restaurant? Eu fui no... Caraca, peraí. No Gundam Café, só que tem um, vou mandar a foto pra você depois. Tem um pequenininho Gundam, sei lá, deve ter um metro, talvez. Mas em Odaiba tem um Gundam de verdade. Sabe aquela... quando você fala, tem um robôzão gigante, é em Odaiba que tem um Gundam de verdade. Eu tô planejando em Odaiba. Aquele que o Guilherme Del Toro foi. Pra onde? É porque na época do Pacific Rim o Guilherme Del Toro foi... visitar aquele Gundam em tamanho real que tem em algum lugar. Isso, é em Odaiba, se não me engano. Ele é muito grande, ele é grandão mesmo. Eu vou lá pra tirar umas fotinhas. Eu não fui no meio do café, mas quando o Jovem Nerd estava no Japão, eles foram cobrir o evento do Ghost in the Shell. Eles foram, eles foram no meio do café, lá em Akihabara, etc e tal. E é engraçado, ouvir o podcast deles sobre o Japão, porque uma coisa é você morar no Japão e outra coisa é você ser turista no Japão, sabe? E você consegue pensar todas as coisas assim, de uma visão de quem, sei lá, foi um turista e de alguém que tá vivendo aqui, né, como cidadão e tal. Mas é um bom... Cara, eu tô agora te dando a quest de você precisa ir no Robot Restaurant. Com certeza eu vou, cara. Eu vou, cara, é porque você... Joga no Google. Joga no Google Robot Restaurant Tokyo, pra você ver que... Sabe, eu já tinha ouvido falar disso antes, porque todo mundo que... Eu ouço vários podcasts que de jogos, então muita gente vai pro Japão pra ir na Tokyo Game Show. Então eles sempre recebem e-mail, tipo, ah, porra, vou passar, sei lá, uma semana no Japão, onde que eu vou? Todo mundo fala, vai no Robot Restaurant. E aí eu sempre pesquiso, e eu sempre fico meio chocado com todas as coisas que eu vejo, que é tipo, primeiro tem muito neon, tem assim, neon pra caralho, imagina, tipo, todo neon do mundo, assim, neon não é mais um... Não pode ser mais considerado um gás nobre, porque tem tanto aqui que a nobreza dele acabou, porque tem muito neon nessas fotos, cara. Ai, cara, pô. Mas isso parece fantástico. É foda. Da pior, melhor maneira possível, ou da melhor, pior maneira possível. Depende de como você quer encarar. Não, e você fala isso. Pô, lugares pra... Eu vou pro Japão. Me digam lugares pra visitar. Ninguém fala... Kyoto, ninguém fala Osaka, ninguém fala, sei lá, Hokkaido, vai pro Café Robô, porra, que merda, cara. Okinawa, vários lugares de maneira, tipo, porra. Mas... Cara, sério, tem tipo umas 7 japonesas em cima de um, do que era pra ser um tanque de guerra, só que o tanque, ele é coberto de neon. É muito bizonho. Eu talvez... Não, eu vou deixar pra deixar isso como uma foto do podcast pra quando você for lá. Eu quero a foto de você no Robot Cafe. Robot Restaurant. Beleza, eu irei. Roboto Restaurante. Restaurante. Beleza. Aí acabou a nossa viagem lá. Viagem não. É em Shinjuku. É aquele lugar que você falou. Como fala? Acabou nossa peregrinação, nossa, sei lá, exploração por aqui. Rabara, ela gostou bastante, comprou algumas coisas, alguns omiyages, né? Porque ela já tava indo embora, ela ia embora para os Estados Unidos no sábado, né? Então a gente tava na semana de despedida e eu cometi um gafe muito foda, porque a gente tava conversando sobre relacionamentos, alguma coisa. E o namorado dela se chama Michael. E nós tínhamos um Michael também na nossa sala, né? Que ele era um outro americano e tal. E na hora eu queria falar sobre o Michael dela. Aí eu falei, how about our Michael? Aí ela olhou pra mim assim, tipo, gay, tá ligado? Como se fosse gay, tá ligado? Tipo... Aí eu falei, não, go bem e tal. Eu dei até uma outra ball pra ele de presente, comprei uma outra ball pra ele. Aí ela comprou os omiyages e meteu o pé pra casa. Foi um pouquinho triste, mas pelo menos a gente conseguiu fazer muitas coisas que ela queria fazer e etc e tal. Aí ela foi embora. Em algum momento a conversa de vocês foi tipo... Nossa, se fudeu, você vai voltar pro Trump. E aí ela virou e falou, você vai voltar pro Temer. E aí os dois choraram. Cara, ela... Moleque, agora você falou uma coisa muito boa, porque ela odeia o Trump. Ela falou pra mim assim, give me a gun, I do the job. Tá ligado? Tipo, ela... Eu esqueci onde ela mora, mas o pai dela é tipo um redneck, tá ligado? Um redneck mesmo. Do estilo, tipo, se você namorar com um negro, você não entra em casa, tá ligado? Uau. Então ela é basicamente filha dos vilões de Resident Evil 7. Tipo isso. Mas ela é maneira, ela é uma pessoa, assim, diferente. É porque o pai dela é mais antigo, né? Então, tipo, ela falou, meu pai é eleitor do Trump, né? Ela odeia o Trump, mas o pai dela é eleitor do Trump. Ela falou que vai tentar voltar também, porque não tem como, né, cara? É foda, Trump é foda. E acho que todo mundo tá com esse projeto aqui, os amigos. Vamos voltar para o Japão, temos que tentar. E ela foi embora, tal, foi triste, mas deu para aprender muitas coisas, a gente estudava bastante e tal. Ah, uma coisa que eu lembrei, agora, nesse exato momento, se liga, eu vou tentar aí... Triste, quando você fala com seus amigos, você fala, estudávamos bastante. Mano, a gente sabe, tipo, daqui a 20 anos, você vai estar conversando com seus filhos e falar... Não, mas filho, teve uma época que eu tava no Japão, eu fiz grana. O que, que a gente fez? A gente estudou pra caralho. Porra, a gente leu kanji que nem se a gente fosse nativo. Você não tem ideia das altas loucuras que a gente fez na porra do Japão. A gente estudou gramática. Cara, se eu te falar uma coisa. Gramática. Enquanto eu tô gravando podcast com você, eu tô escrevendo os kanjis aqui no meu caderno, entendeu? Então... É uma coisa assim que fica no coração da pessoa, sabe? Tipo, é foda. Eu tô aqui conversando com você e fazendo, aprendendo 10 kanjis, escrevendo eles milhões de vezes. Tem um lugar, Rodrigo, que eu quero ir tirar fotos e fazer vídeos, talvez, que é um kart em que você pode usar as roupinhas do Mario pra fazer o Mario Kart, sabe? Muito foda, muito foda. Quero ir, tem que ir. Ok, isso. Ok. E tipo. E não é caro, eu acho. Eu gosto de carro. Eu gosto de carro. Eu sei dirigir. Pô, eu quero botar a roupa do Mario. Na verdade, eu queria botar a roupa do Luigi, né? Porque eu sempre jogava com o Luigi. Porque o meu irmão. Que tristeza, sabe? Eu, tipo, nossa, eu quero colocar a roupa do Luigi. Putz, eu quero colocar a roupa do Link que saiu no DLC de Mario Kart. Não, eu quero colocar a cara do Luigi. E aí eu quero ficar triste e lembrar que eu sou player 2 da vida. Mas você jogou Mario com a sua irmã? Não. Não. Então você não sabe a coisa. Você não sabe. Se você é o mais novo, tudo bem que o André é o mais novo, mas... tipo, eu e meu irmão. Eu e os meus irmãos, eu sou o caçula. Então, no Mario, mano, eu era sempre o Luigi, cara. Sempre o Luigi, não tinha nem como discutir. E aí você acaba... Não, é assim, eu gosto do Luigi, mas tipo, eu não quero me vestir. O Luigi pula assim, mais alto. tá ligado? O Luigi pula mais alto. Pô. Mas ele é mais escorregadio nos controles. É verdade. Aí eu vou tirar as fotos lá, fazer uns vídeos... Deu vontade de fazer uns conteúdos, mas não tem tempo, tem que estudar, é foda. Beleza, acabou a tristeza, né? Agora férias, tô separando o tempo entre estudar gramática e kanji e fazer algo divertido como, sei lá, assistir um anime em japonês mesmo, traduzir uma música, tentar fazer algo assim... E nas horas vagas eu jogo um pouquinho de FIFA, só um pouquinho mesmo. Não tô jogando quase nada. Se você entrar na PSN, você vai ver que, sei lá, fazem mil anos que eu não entro na PSN. E... Só volto em abril, né? Então, tem tempo, quero viajar, quero fazer algumas viagens, mas vai depender do dinheiro. Beleza? Você já definiu quando você volta pro Brasil, né? Cara, eu tenho que remarcar minha passagem, porque quando eu comprei, não tinha como comprar uma passagem de volta depois de um ano, sabe? Tipo, era impossível. Uhum. Aí eu marquei a minha passagem de volta tá pro dia 27 de abril, meu aniversário. Aí eu tenho que remarcar pra julho. E como eu vi que o calendário da UFJF tá favorável, eu posso até ficar mais um pouquinho se eu quiser. Isso, né? Talvez eu fique um pouquinho, só pra... Você, né, sabe. Enfim. Show de bola. Nesse tempo aí de férias e começo de um pouco de descanso, eu vi que a internet meio que deu uma explodida. Por quê? Por quê? Eu sou da velha guarda, né? Sou da velha guarda. Não tão velha, mas da velha guarda que gosta de uns tokusatsu, gosta de, né, explosões faíscas. E eu vi que quando o trailer de Power Rangers, não lembro se foi o segundo trailer, ou, né, o trailer, não. Tem teaser, trailer, puta que pariu. Mas quando saiu Mano, tinha gente no meu Facebook que, tipo assim, sei lá, a tia Matilde tava falando, sei lá, do trailer do Power Rangers, tem noção? Foi foda, cara. E o trailer do Logan também foi um sucesso e tal. Primeiro, eu queria falar sobre o trailer do Power Rangers. Por quê? Porque eu quero. Você gostou? Vou falar. Justo. Eu não gostei, eu achei uma bosta. Você falou, você gosta de Tokusatsu. Eu não tenho absolutamente amor nenhum por Tokusatsu. Eu assisti muito Power Ranger na época que a gente tinha Fox Kids. Uhum. Me datando já, dizendo, sei lá, na época que era Fox Kids ainda, não era nem... Jetix, né? Foi de Fox Kids pra alguma outra coisa que depois virou a Disney XD. Não, mas eu não lembro Fox qual foi Kids, o meio. Jetix e Disney XD. Enfim, eu assistia porque passava, sei lá, tipo, vai passar antes do Digimon. Eu quero ver Digimon, mas eu vou deixar aqui já assistindo isso, porque, sei lá, vai que eu coloco no Cartoon e eu esqueço de voltar pra assistir Digimon, então eu vou assistir aqui Power Ranger, tipo... Assim, não... Pra uma criança de, sei lá, 10 anos, eu, tipo, ah, não é como se o meu tempo fosse tão valioso assim. Mas ainda assim, tipo, eu podia estar fazendo alguma coisa melhor. Eu podia, mas eu não tô me sentindo realmente ofendido. Não é como se meu irmão estivesse aqui querendo ligar a fita que ele ganhou de Natal da porra dos Teletubbies, que é o mesmo... São os mesmos 3 episódios em infinito, tocando de novo. Não, é só, tipo, são umas coisas meio galhofa, meio bizarra, mas, tipo, tem umas cenas de luta legais de vez em quando. E uma galera fantasiada. Então, eu descobri que eu tenho gostado mais da galhofa agora que eu tô velho do que quando eu era criança. Quando eu era criança, eu já meio... agora eu gosto da galhofa. E aí, esse é um dos motivos de eu não ter gostado tanto do trailer, porque, tipo, ele tá muito... Ah, a gente é a equipe Homem de Ferro, e... Boom, e ele, tipo... Não, então, sabe, tipo, porra... Então, o primeiro trailer, eu gostei bastante, porque o primeiro trailer me lembrou muito o filme Poder Sem Limite. Você já viu? Não. Então, Poder Sem Limite é o filme do Josh Trank, que foi o cara que dirigiu o Quarteto Fantástico novo, que ninguém gostou, mas eu achei okzinho. Mas então, Poder Sem Limite é um puta de um filme legal, porque ele é um found footage, só que ele é de super-heróis. Tipo, são esses 3 adolescentes que eles acham, tipo, um meteoro que caiu na Terra, eles vão ver o que foi, eles encostam no meteoro e ganham superpoderes. E aí o filme, tipo, os 70% iniciais do filme são eles descobrindo os poderes, zoando. Aí tem, tipo, uma cena que eles vão pra uma loja de brinquedo e aí eles ficam atrás de uma prateleira, começam a usar a telecinese pra controlar um ursinho, e aí as crianças começam a correr e chorar de medo do ursinho de pelúcia que começou a se mexer sozinho. Uhum. E aí tem muito... E aí o primeiro trailer do Power Rangers tinha essa vibe, tipo, são um monte de adolescentes na escola descobrindo os poderes deles, parece interessante. Aí vem o segundo trailer, tipo, ah, não, esse é Power Ranger mesmo. Então, o meu problema tá que ele é Power Ranger o bastante pra não ter o meu interesse, mas ele não é Power Ranger o suficiente pra dar a volta e falar, porra, são os caras vestindo uns colão, dando umas porradas nos caras vestidos de papel isofilme. Não, é um meio termo do tipo... E tipo, olha só, eles estão comandando Mega Optimus Prime, não Megazord. E essa Rita Repulsa tá esquisita, eu preferia que ela fosse só a Elizabeth Banks vestida como ela tá em Jogos Vorazes. Mas tudo bem. E se... Mais uma vez, eu não tenho nenhum amor particular pela franquia, então foda-se. É, que você não tem esse amor pelos Tokusatsu e etc e tal. Porque um dos motivos de eu gostar tanto do Japão, foi o meu irmão mais velho, né, o Dudu. Porque ele tem 34, então ele pegou aquela época da Manchete, etc e tal. E ele gostava muito dos Tokusatsu, do Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider, etc e tal. Uma coisa, eu vou a um restaurante que o dono do restaurante é o Black Kamen Rider. Se você sabe quem é o Black Kamen Rider, eu vou tirar uma foto com o Black Kamen Rider. Eu vou apertar a mão do Black Kamen Rider. Bom, e ele me mostrava muitos episódios, e tinha bonecos, né? E, pô, eu olhava, eu assistia, eu via, sabe, aquele cenário aqui do Japão, sabe? Eu, caraca, eu quero ir pro Japão, etc e tal. Duas coisas que me fizeram ter essa vontade. Os Tokusatsu e Samurai X. Beleza, você não tem esse amor. Eu até entendo e tal. Você foi na pedreira? Tem pedreira. Tem pedreira pra caramba. Eu vou tirar uma foto na pedreira. Não, sim, eu sei, mas tem a pedreira do... A pedreira. Eu esqueci qual é o nome da companhia. É Saiban. Eu tenho quase certeza que é Saiban. Você já foi na... Sabão? Sei lá. Você já foi na pedreira? Não, mas você me deu uma ideia. Eu irei. Eu tenho que tirar uma foto dessa pedreira, com certeza. Tem que fazer um monte de coisa. Eu quero caçar o Jaspion aqui no Japão, só que ele tá, talvez, em Miyazaki, tá longe pra caralho. Entendeu? E ele agora, ele dá aula de mergulho, tá ligado? Tipo, é foda. Você não tem esse amor, tudo bem, mas... Não, tanto que é interessante que o podcast que eu usei pra me inspirar nesse daqui, que é o Nerd, que, por sinal, eu consegui fazer o Darko do Nerd... Pelo menos começar a ouvir a gente. Foi até por causa dele que eu fiz todo aquele lance de pedir pra você adicionar o feed naquele aplicativo bizarro, eu não lembro o nome. Então eu espero que ele ainda esteja ouvindo. Mas então, a parte do podcast deles que eu sempre pulo é a parte de Tokusatsu. Okay. E eu fico muito feliz quando eles deixam a parte de Tokusatsu no final do programa, que é só tipo, eu não preciso, eu posso só parar aqui. Aí eu sempre pulo a parte de Tokusatsu e a parte de reality show também, porque eu não gosto de reality show. E aí eles ficam falando de, sei lá, Survivor e King of the Nerds. Eu tentei assistir por causa deles os reality shows, mas eu não consegui. O Tokusatsu nem isso me deu vontade. Apesar de que eu dizer, o tal Tokusatsu das frutas, que o pessoal usava dança pra lutar, eu acho, isso me pareceu muito legal, porque isso parece muito imbecil. Eu gosto das paradas que são imbecis. Cara... Que a galera sambando com abacaxi, sabe? Tipo, ver um pessoal fantasiado de colão dançando com abacaxi deve ser especial, assiste forma. Jaspion. Jaspion tem um vilão que é o Satan Ghost, que é inspirado no Darth Vader. E o Jaspion tem uma lightsaber, praticamente. A espada de um laser, que ele passa a mão nela assim, é uma espada, uma katana de verdade mesmo. Ele passa a mão nela e ela vira um lightsaber foda, entendeu? Assista, pelo menos um episódio. Power Rangers, né? Vamos lá. Eu não gostei do trailer, por quê? Cara, eu sei que esse filme tá sendo feito pra essa geração agora e tem essa mescla de usar o fator nostalgia pra capturar os fãs antigos e o fator inovação. Mas eu não gostei das roupas, não porque parece com Homem de Ferro, não. Hoje em dia, pessoal, essa juventude aí, se você meter uma armadura em alguém, ah, é Homem de Ferro. Como se o Homem de Ferro fosse, sei lá, o inventor das armaduras em super-heróis. Tudo bem que hoje o Homem de Ferro é um referencial, né? Por uma armadura, você já pensa no Homem de Ferro. Sim, ele é um referencial. E assim, eu acho que essas armaduras em especial são muito... eu acho que elas têm uma inspiração muito grande no Homem de Ferro. Igual, você olha, sei lá, pra armadura do Flash ou pra armadura do Batman, no Batman vs Superman, você não pensa no Super-Homem. São armaduras completamente com um estilo de design muito diferente. Mas a dos Power Rangers, eu acho que tá um pouco mais Homem de Ferro do que... não sei, eu acho que ele dá uma puxada assim da armadura do Homem de Ferro, sim. Como tática, com certeza, pra pegar a galera que ama não, o Homem sim. de Ferro. Né? Igual, eu abri aqui a primeira foto que eles divulgaram, tipo, o Ranger vermelho, ele basicamente foi o Homem de Ferro, só com cinza no lugar da parte amarela, porque ele realmente todo vermelho com uma grande luz azul brilhando no peito. Tipo, cara. Se tirasse essa luz brilhando do peito, eu acho que já diminuía bastante a similaridade. Mas ele tem essa coisa de... Porque, por exemplo, você olha pra armadura do Flash... Pera, deixa eu abrir aqui uma imagem da Flash... Movie... Fora Zack Snyder. Não, pera, isso não vai achar nada. Justice League. Ele tem uma armadura, que eu acho um problema, mas tudo pode bem. Pode viajar no tempo. Armadura. Mas a armadura dele é como se fossem umas placas de metal coladas no corpo dele. Ela não parece uma armadura coesa, sabe? Tipo, ela não parece uma grande unidade de uma coisa só. Ele parece porque ele tá com umas placas bizarras coladas nele. Assim, eu ainda... Eu gosto? Não. Mas é, tem o estilo... Eu vou dizer, eu tô olhando aqui pra uma foto da armadura do... Uma foto do Ezra Miller de armadura. Eu dizer, ele me parece mais um Power Ranger vermelho do que um Power Ranger vermelho. Ou você olha pro Batman, principalmente a armadura dele do Homem... É, do Batman vs Superman, não a armadura da Liga da Justiça, é total a armadura do Frank Miller. Uhum. Então eu acho que existe sim uma tendência a dizer que tudo é muito Homem de Ferro, mas eu acho que tem armaduras e armaduras. Ah, essa armadura do Flash, cara, coisa horrível. Calma. E eu acho que essas do... Mas eu acho que esse não é nem o seu maior problema com esse filme. Ah, também. Tipo, não gostei do design do vilão, porque o vilão... Ele, pelo menos pelo trailer, tá? Pelo trailer. Não sei na hora do filme. Mas o trailer, quando eu vi o trailer, eu achei meio zoado. Ah, não achei. Achei só uma massa dourada, sabe? Que eu só sei que é o que é o vilão, que eu esqueci o nome, porque eu assistia Power Rangers, sabe? Então gostei. Do Megazord, porque você não consegue. Qual que era a magia do Megazord? A magia era você olhar o Megazord e ver... Ah, essa parte aqui é do Tiranossauro, essa parte aqui é do Triceratops, etc e tal. Ah, juntando todas essas partes, temos o Megazord. Mas como você falou... Sim, além disso, pra mim, parte da magia também era ver aquele robô quadradão, cheio de bloco, bizonho, isso. Nada ergonômico. Uhum. E eu falo, porra, eu gosto da forma como isso é meio cafona. E não vai ter, vai ter um... Nossa, eu tô vendo uma foto aqui do Megazord. Vai ter um... Como é que é? Ah. Como é que é? Eu tô vendo uma foto aqui de um Megazord, não sei qual, mas um Megazord antigo, cara. Como ele é quadradão, cara. Sabe, ele é feito pra vender boneco, cara. Sabe, tipo, eu consigo ver aqui onde entram as articulações do boneco. De tão bonecão que ele é. Ah, isso é tão mais legal que o Optimus Prime do trailer que apareceu por meio segundo, já deu pra ver que ele é meio zoado. Faz uma pesquisa aí, rapidinho. Escreve assim, Dai Leon. Ah, já ouvi falar. O Dai Leon, ele pra mim é o melhor Zord de todos. Não é um Zord, mas o melhor robô gigante de todos. Porque o nome dele é Gigante Guerreiro Dai Leon. Ele é muito foda. É o robô do Batman. Do Batman, cara, do Jaspion. Puta que pariu. Robô do Jaspion. Do Batman não. Robô do Jaspion. O Dylan é muito foda. O Dylan é... Eu tenho que comprar um Dylan, mas eu... Pra você achar algo de Jaspion aqui, tá foda. Você acha usado e cara. Nossa, cara, eu abri uma foto e aí tem um robô muito quadrado lutando contra o TBD gigante. Sério? Cara, Dylan... Não, porque esse inimigo aqui é basicamente o Darth Vader. Sim, sim, é... Assim, cara, eu acho que se eu fosse o Jorge Lucas, eu teria entrado com o jovem menino processinho. Porque não tem outra referência visual que não seja o Darth Vader. Ele tem o mesmo formato de capacete, o mesmo coisa de respiração, o mesmo olho vermelho, a mesma saiola, nada intimidadora. E o peito com esses botõezinhos aqui que não serve pra porra nenhuma. Só um enfeite legal, é tipo, que bizarro. Pô, o Satan Gojo, o nome dele, sabe? E as mamães no auge do crescimento dos protestantes, imagina só, né? Eu, quando via lá a criança assistindo manchete... Calma, segura aí que você fala que no alto do crescimento dos protestantes, a gente tá falando do século XVIII. Não, no Brasil, o boom dos protestantes no Brasil, né? E elas... Não aguentava, cara. Satangos? Como assim Satangos? Satã, tá ligado? A gente viveu isso no Dragon Ball, né? Do Mr. Satã e tal, mas é foda. Eu vivi isso no Yu-Gi-Oh! Sendo que não tinha nenhuma referência direta a Satã, sabe? Foi tipo bizarro, tipo... E foi na época que eu estudava numa... Não era nem na época que eu estudava na academia, que é uma escola católica, eu até ia entender, mas não, era uma escola supostamente... Qual que é o termo? É uma escola que não tinha uma filiação religiosa, ainda assim, não pode Laica. Yu-Gi-Oh! Porque é de diabo. Isso, Laica. Pode crer. Tipo assim, eu acho que talvez, muito provável, faça uma bilheteria legal, talvez pague o filme, ele se pague e tal. Mas não sei se vai ser um sucesso, não. Em contrapartida, eu tenho 85% de certeza que Logan vai ser foda para caralho. Muito foda. Meu irmão... Eu... Assim, só rapidinho antes de pular do Power Rangers, eu só queria falar que eu fiquei meio decepcionado com o Cabeça. Cabeça? Heisenberg. Cara, que é literalmente uma cabeça. O Zordon, porra. O Zordon, cara. Zordon, isso. Eu fiquei meio decepcionado. Assim, o estilo visual é legal, mas eu fiquei muito triste que é só a cabeça do Bryan Cranston. E tipo, eu achei que vocês iam editar, fazer uma coisa meio... Não, é realmente só a cabeça do Bryan Cranston saindo daquelas máquinas de Krypton do Homem de Aço. Sei, sei, sei. Então, basicamente só, eu fiquei meio decepcionado. Mas aquele robozinho ali do Homem eu achei bonitinho. Ah, o Alpha, não. O Alpha ficou... Ok, ok. Eu aceito. Eu consigo aceitar aquele Alpha. Parece um sapo, mas... Mas então, você tava falando sobre a bilheteria. Você tem que lembrar que a gente vive num mundo que Pacific Rim não foi o sucesso que ele merecia ter sido. Na verdade, né? Mas acho que na China fez sucesso, né? Talvez. Ah, não, sim. Na China ele se pagou, mas o que não se paga na China, né, gente? O Warcraft se pagou na China. Pode. Eu gosto de Warcraft. Só pra deixar claro, eu acho Warcraft legal pra um caralho. Me coloca pra assistir Warcraft 3... Três vezes não, porque não ia dar o equivalente de tempo. Coloca pra assistir Warcraft 5 vezes, mas não me coloca na minha trilogia de Senhor dos Anéis. Que eu achei muito legal. Te matar, eu não tô dizendo que é um filme melhor ou mais bem feito. Eu tô dizendo que eu acho mais divertido. Sim, sim, sim. É uma coisa que eu consigo admirar as proezas do Senhor dos Anéis como uma peça de cinematografia. Eu acho que eu prefiro passar 3 horas martelando o meu próprio joelho do que assistir aquele filme. De novo. Eu acho eles... Eu acho que o Peter Jackson falou... Sabe o que é? Lembra da palavra timing? Alguém me perguntou se Peter Jackson, eu só respondeu não. E aí ele foi filmando. Quanto de filme cabe nesse rolo? Ah, tipo, muito. Então eu quero o dobro. E aí foi... Quantas horas de filme tem Senhor dos Anéis? Caralho, meu Deus, Senhor dos Anéis é muito grande. Mas, cara, agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Roga, Logan. Roga. Cara, repita comigo, Roga. Roga. Roga. Roga. Roga. Roga. Roga. Roga. Eu acho que é meio conhecido porque quando você me mandou a mensagem, eu tava assistindo o Nerd Office dessa semana, que é eles comentando o trailer. E aí eu acabei vendo o trailer de novo. Uhum. E também o Azaghal, ele tava comentando que ele foi no... A Fox fez um press summit. Uhum. Que eles passaram tipo 25 minutos de Logan. Uhum. E ele falou que os 25 minutos que ele viu são bons. O que significa que tipo... Primeiro, agradar o Azaghal é difícil. Essa parte do personagem dele, que ele é ranzinza e é difícil ele gostar das coisas, ele costuma ser a pessoa que não gosta. Então ele ter gostado desses 25 minutos é bom. Uhum. Mas leva a preocupação que, tipo, eles podem ter levado também só os melhores 25 minutos. Pode ser que dali pra frente seja um grande descarrilhamento de merda. Vai ser? Eu espero que não, porque eu tô vendo que eu tô cada vez querendo mais que esse filme seja muito bom, eu tô querendo cada vez mais que esse filme... seja o filme de The Last of Us que a gente merece. Porque, cara... Eles não estão nem mais fingindo. O fato dos X-Men serem uma história em quadrinho dentro do filme e da X-23 ser uma fã de quadrinho igual a Ellie é fã de quadrinho de The Last of Us... Cara, não tem como isso ter sido uma coincidência, sabe? Tipo, é um road movie pós-apocalíptico de um pai e um filho. Ok, o Kurt McCarter. O cara de A Estrada, que ganhou um Pulitzer pelo livro dele, já fez isso. Aí teve o filme da Estrada com o Viggo Mortensen, que é o puto do Aragorn, que eu não lembrava o nome dele. Também é um filme que fez isso. Então, sabe, tipo, The Last of Us não inventou essa coisa da relação do pai e filho. Tanto que eu falei, sei lá, The Walking Dead tem muito disso. Mas é... Cormac McCarthy, o nome do escritor do livro. O A Estrada é um filme que tá na lista do Friuli esse ano. Mas, cara, sabe, tá muito The Last of Us tudo. É, tipo, a história é esse cara fugindo com essa menina... Que é basicamente a história das pessoas, eles não estão fugindo, eles estão levando ela pros vagalumes. Mas, ainda assim, a história da viagem dos dois, ela é fã de quadrinho, igual a Ellie é. Cara, no trailer, quando o Wolverine fala, eu não sou quem você pensa que é, eu achei, porra, é isso, vai terminar com ele virando pra alguém no cavalo e falando, não, pode deixar que eu levo ela. Porque é igualzinho a cena do... No outono. É no outono, quando a Ellie foge, ela vai pra uma casa abandonada no meio da floresta, e aí ela e o Joe tem uma conversa sobre ele ser o pai, sobre a relação deles, como que ele não é o pai dela, e ele tá tentando não ser o pai dela, porque ele não quer sentir o trauma de perder a filha de novo. É tipo, eu tô vendo isso tudo de novo no trailer do Wolverine, sabe? Foi tipo... Eles estão batendo nas mesmas teclas, e eu acho que isso é bom. Uhum. Porque eu gosto da história de The Last of Us, eu gosto dos arcos de The Last of Us, e se eles pegarem isso, esse vai ser de longe, no mínimo, o melhor Wolverine, o que não é algo muito difícil. Apesar de eu gostar de Wolverine Imortal, ainda não é um parâmetro muito difícil de você bater, mas talvez o melhor filme da Fox? Com certeza. Que aí já é mais difícil, porque você tá batendo com Primeira Classe. Eu acho Primeira Classe o puta de um filme foda. Que eu acho muito triste o Matthew Vaughn não ter dirigido o Dias do Pretérito Imperfeito. Mas, cara, eu tô muito animado com esse filme. E a escolha de trilha sonora dos trailers são muito boas. Eu quero baixar essa trilha sonora quando ela sair pra baixar. Eu achei... Em março, pelo, né? Pelo menos aqui pra gente, eu não sei como vai sair pra vocês. Tem... Mas tem, aqui vai ser em março. Você sabe se tem uma data já estipulada ou só um mês? Logan, data de estreia. E... 2 de março de 2016. Cara, é um dia antes do... Ah, não. Na Alemanha. Por que o Google tá me falando a data de estreia na Alemanha? Eu não quero saber a data de estreia na Alemanha. Alemanha. Quero saber no Brasil, caralho. Infelizmente, eu moro no Brasil. Quem me dera tá na Alemanha. Que agora tá no inverno, tá fazendo frio. Caralho. Eu não sei o que é sentir frio. Porque tá fazendo calor pra porra nessa merda desse Brasil. Parece que é 2 de março mesmo. What? 2 de março, um dia antes do Switch. Pode querer continuar. Então, 2 de março, você vai estar tomando spoiler do filme. Não sei, talvez... Talvez aqui também seja. Vamos ver. Vamos esperar. Não ter esperança. Deixa eu ver se o Google tem Release Date Japan. Release Date Japan. Não. Puts. Mas eu vou gastar os $10 nele, com certeza. Mas, você não falou nada do trailer, porque fala, eu falei o tempo todo. Não, porra. X-23, tá muito foda. Eu gostei bastante da X-23. Porra, cara! Eu gostei bastante da cena que eles estão lutando, eles rolam um combo, que ele bate alguém pra baixo, e aí ele fica meio que curvado, ela usa ele pra pegar impulso e pular. Eu falei... Caralho, isso é foda. E eu acho muito legal que, pelo que mostrou no trailer, ela tem uma coisa meio animalesca, que as duas vezes que eles estão falando, que mostra ela, as pessoas falando com ela, que eu imagino que seja no início do filme, eles estão tratando ela meio que nem um bicho. Sim. Porque é o Logan falando, not okay, not okay. Não. E aí é o clone do Tom Felton também falando, não, não, e apontando pra ela, que nem você fala com um cachorro quando ele faz merda. Isso. Então eu imagino que no início do filme ela vai ser meio que um animal selvagem que vai aos poucos recuperando a humanidade dela, lidando com o vovô Xavier e o paizão Logan. Eu consegui ver isso naquela cena do jantar, porque quando ela tá dando aquele sorriso, parece que ela tá meio que se abrindo, sabe? Tipo, quando tem um cachorro muito raivoso e você vai fazendo com que ele se abra mais, etc e tal. Eu chuto que talvez... pelo programa, se bem que não é de adamante, as garras delas são normais, né? Mas, sei lá, talvez apagar a memória dela, não sei. Podemos especular várias coisas aqui. E ela é parecida com o Logan, talvez um clone, não sei. não sei, o que eles podem inventar pra esse filme. E o que você falou? She's lucky. Ela... So much very lucky. Falou. Ah, Patrick. Cara, o Patrick Stewart é uma dádiva da humanidade. Eu gosto muito. Eu preciso assistir Star Trek Next Generation. Não faça isso, não faça isso, por favor. Por quê? Eu tentei, cara. Eu tava um dia aqui, abri o Netflix, tentei assistir, não dá, não dá. Puta que pariu. Star Trek. Mas você assistiu qual? Você Next assistiu Generation. A qualquer série. Um. Pode ser Next Generation, pode ser Classic. Desculpe as pessoas que gostam. Cada um tem um gosto, mas pra mim não dá, é muito parado, pelo amor de Deus. Eu sou piu-piu-piu-piu-piu-piu. Ah, mas então, o que eu tenho interesse no Star Trek é justamente isso dele ser uma série mais parada, dele ser mais um negócio de discussões, do tipo, porra, uma vez que a gente chegou nesse ponto de avanço tecnológico-filosófico da humanidade, o que a gente faz? Qual é a regra de conduta quando a gente é o ser mais avançado da galáxia? Como que a gente lida com paz e guerra? Então, todo mundo fala que enquanto Star Wars é mais uma série pra ação, o Star Trek é mais uma coisa filosófica e eu tenho bastante interesse nisso. Eu um dia quero... O meu problema com o Next Generation é que são 176 episódios. Uhum. Então é episódio pra porra. É muito tempo da minha vida pra uma série só. Então eu tenho uma lista que alguém fez... que eu ouvi num podcast que recomendaram a lista, que é tipo, os 40 episódios fundamentais do Next Generation. E como ele ainda da época que as séries de TV são episódicas e você pode assistir um e não assistir o outro e você vai estar relativamente bem, eu acho que eu vou assistir, em algum momento, quando eu tiver tempo e vontade, eu vou assistir esses 40 episódios que estão salvos nos meus favoritos aqui do Firefox. Principalmente porque tá no Netflix agora tudo. Isso, tá no Netflix, pode assistir sem dó. Mais alguma coisa de Logan? Deixa eu ver. Tem um lance do... Como é que fala? Eu queria só fazer uma pergunta pra você. Você acha que realmente vai ser o último filme do Hugh Jackman? Ou não? Difícil. Eu acho que... Provavelmente, mas se esse filme fizer o sucesso crítico e de bilheteria o bastante, eu acho que dá pra convencer ele de voltar. Mas eu acho que é mais importante ele fazer um sucesso de crítica do que de bilheteria pro Hugh Jackman querer voltar. Ah, entendi. Mas eu acho que se ele for tão bom quando ele tá parecendo que seja, eu acho que o Hugh Jackman topa voltar pra fazer alguma coisa no mesmo nível. Enquanto, ao mesmo tempo, eu não ligaria de que o universo o universo X-Men tivesse uma folga do Wolverine. E também, ao mesmo tempo, quer dizer, depende de como esse filme vai acabar, óbvio. Eu também não ligaria de, sei lá, uma série do Old Man Logan. Tipo, uma trilogia do... Mas, às vezes, isso depende muito de como que esse filme vai terminar e como contar as coisas, se o Logan sequer vai sair vivo. Assim, eu aposto aqui a minha mão direita que o Xavier vai bater a bota nesse... Alguém vai bater a bota dele porque ele é paraplégico e não consegue bater a bota sozinho. Mas o Xavier não passa desse filme, não. Passa, não. Mas o Logan e a X-23 é uma outra história. Então... Eu acho que dá... Cara, eu ia gostar bastante se eles fizessem. Tipo, isso aqui não tem nenhuma ligação com o universo X-Men que você conhece. Isso aqui são spin-offs do Old Man Logan no universo fechado aqui. Acabou, fechou. Uhum. Mas, a ver, se esse filme for bom, ele ainda tem a chance dele ser uma bosta fumegante. Eu espero que não. Eu vou dizer que eu tô mais empolgado pra esse filme do que eu deveria. Eu acho que é provavelmente o filme de super-herói que eu tô mais empolgado. Cara, bizonho. O filme do Wolverine é o filme do super-herói que eu tô mais empolgado no ano que sai. Homem-Aranha, que é o meu super-herói favorito. Mas eu tô empolgado bastante pra Homem-Aranha também, porque o vilão vai ser o Michael Keaton. Conhecido como o melhor Batman do cinema. Até porque a competição não é difícil. O Ben Affleck tem potencial. Sim, sim. Mas os outros? Não. Cara, Eu por algum motivo, às vezes, quando eu vejo uma foto do Batman do Christian Bale, eu tenho uma vontade leve, assim, de dar uma gorfada quando eu vejo aquela armadura de Kevlar. Mas o Batman Begins mega... é melhor. A roupa do Batman Begins é melhor. Tem borracha, borrachinha. Ah, cara, são todas muito ruins. Eu acho que elas são todas muito... Eu acho que ele é um Batman muito slim, sabe? Tipo, eu não gosto muito do Batman... Eu olho... Você olha pra uma foto do Batman, do Nolan, e ele é muito... Ele dá a sensação de ser uma pessoa muito alta, muito autona, e pouco... O Batman tem que ser um cara mais parrudinho. Eu acho que é estranho falar isso logo depois de elogiar muito Hugh Jackman com Wolverine, sendo que Wolverine é a definição da palavra parrudo nos quadrinhos. Mas o Hugh Jackman, nesses últimos 16 anos, fez um trabalho tão bom em incorporar o Wolverine, que mesmo ele não tendo nada a ver com o Wolverine, eu ainda não consigo pensar em outra pessoa pra ser o Wolverine que não seja o Hugh Jackman. Não, é verdade. Tipo assim, que era pra ele ser... Baixinho e atarracado. O Hugh Jackman tem 1,92m. Ele é o oposto de baixinho. E ainda assim, sei lá, ele encarnou a coisa do cara do tipo, eu tô cagando pra todo mundo. Sabe, tipo, a cena do Wolverine no Primeira Classe... É basicamente o que eu penso no Wolverine quando eu penso no Wolverine. É, né? Verdade. Ah, pô, cara, Primeira Classe, que filme, hein? Até hoje não vi o Apocalipse, tem que ver o Apocalipse. Sério? Sério. Ah, é porque eu tô nessa, tipo, pra ver Apocalipse eu acho que eu quero rever o Primeira Classe e o Dias do Futuro Mais Que Imperfeito. Só que aí, pra isso... Eu penso, porra, vou ter que ver três filmes é mó trampo, né? Aí eu acabo adiando. Porque eu tô numa pegada que eu não tô assistindo muita coisa. Eu tenho lido bastante, eu tenho jogado muito videogame. Mas então, essa semana eu assisti pela primeira vez desde, sei lá, novembro, um episódio de série de TV. Caraca. Sendo que nesse meio tempo saiu o único episódio de Doctor Who que teve em 2016, que foi o especial de Natal, que eu ainda não vi. E saiu a quarta temporada inteira de Sherlock, que eu ainda não vi, porque eu quero rever Então, eu tenho esse problema, que eu vou citar ele mais pra frente também, mas sempre que vai sair uma coisa nova de algo, eu quero voltar e experienciar todos os antigos pra ter eles frescos quando eu ver o novo. E às vezes isso é um problema quando você quer assistir Sherlock. Sherlock é uma série que tem 9. Você conta a quarta temporada que eu não vi, mas eu já vi 9 episódios, e cada um desses 9 episódios tem 1h30. Quando você faz essa conta, que é 9 vezes 1, 1, não. Eu não quero fazer 9 vezes 1 Google, sei lá. 9 vezes 1. Eu 13h30, eu não devia nem. Eu nem fiz na calculadora porque foi mais rápido do que eu tentar digitar aqui. É 13 horas e meio. Então, rever 13 horas e meio de Sherlock me dá muito trabalho. É. Então eu ainda não assisti a quarta temporada. Mas eu tenho que ver. Mas não, o que eu consegui ver essa semana, que foi a primeira coisa que eu vi em muito tempo, foi a série do Desventuras em Série. Você tem algum contato com a franquia? Tipo, você viu o filme do Jim Carrey ou leu os livros? Não sei de nada. Eu sei que tem aquele cara do How I Met Your Mother, ou não? Ou não? Sim. Mas então, em 2004 teve um filme com o Jim Carrey. Não, nem. Você chegou a assistir? Não? Pai, me convença. Uma pessoa que não assistiu porra nenhuma, me convença a assistir. Então, eu não li os livros. Eu só vi o filme de 2004 e, assim, deve ter uns 10 anos que eu não vi o filme. Uhum. E eu lembro, eu gostei do filme, mas nada demais. Eu sempre achei muito estranho o cult following que esses livros têm, porque eles são livros infantis, mas todo mundo que leu fala bem pra caralho deles e tal. Mas eu lembro que o filme, antes de ver a série, eu lembrava que o filme tinha um visual meio teatral, que é uma coisa que, tipo, deixa eu até procurar, porque talvez eu esteja lembrando um filme errado, não sei. Mas eu lembro dele ter uma coisa muito cartunesca, de ser tudo muito exagerado. Até porque tem, mas o personagem, não é o personagem, o vilão, que é um dos personagens principais, é o Jim Carrey. Então, o Jim Carrey o personagem do Jim Carrey como uma persona pública é essa coisa mega cartunesca e exagerada. Então, ele entra muito bem dentro desse filme. Então, eu lembro de ter boas memórias do filme. E aí anunciaram a série do Netflix e todo mundo ficou animado. Quer dizer, todo mundo que é fã dos livros ficou animado. E aí anunciaram o Neil Patrick Harris. Eu gosto bastante do Neil Patrick Harris. Porque eu gosto muito de How I Met Your Mother, que é uma série de comédia melhor que Friends. Eu quero deixar aqui esse é o posicionamento público do título falso em relação a How I Met Your Mother vs. Friends. How I Met Your Mother é melhor, eu não ligo qual é a sua opinião em relação a isso, Rafael. Esse é o nosso posicionamento oficial. How I Met Your Mother é melhor. Cara, eu gosto. Desculpa, de... a gente é um podcast, então a gente... Tipo, foda-se os dois, tá ligado? Caguei. Ah, eu acho o Tuna Huffman terrível. Mas enfim, é... um clima mega cartunesco do filme. E eu gosto disso. Por ele ser muito cartunesco, ele também tem uma coisa meio teatral que eu gostava muito. Então eu decidi ver a série. Uhum. E cara, eu tô apaixonado por essa série. Assim, ele é baseado numa série de 13 livros. Sendo que tem 8 episódios e cada 2 episódios representam 2 episódios de um livro. Então vai até o quarto livro de 8 episódios. Uhum. Então eu tô vendo o equivalente a um livro por dia. Cara, eu tô gostando muito, porque é assim, é a história dos órfãos Baudelaire, que o nome é uma... Cara, a gente estudou esse cara. Qual que é o nome dele? É o B... A Célia falava dele. Você fez a matéria? Você fez a matéria da Célia? Qual que é o nome do filho da puta? Filho da puta. Eu acho que é um francês. Eu não lembro. Eu não acho que ele é historiador. Não é Baudelaire, são os órfãos, mas... Baudelaire. É que tem um cara famoso... Caralho. Pera. É Baudelaire... Ah, não. Pera, Baudelaire é a família, mas eles são baseados no... Charles Baudelaire. É porque, mais uma vez, francês eu também não sei... Ah, então, o cara chama Charles Baudelaire e os personagens se chamam Baudelaire. Não. Ah, é a mesma palavra. Os dois são Baudelaire. Ah, ok. Eu achei que eles tinham mudado... Não. Então, são os Orfos Baudelaire em homenagem ao Charles Baudelaire, que foi um poeta francês. E aí... Ele tem um monte de pequenas referenciazinhas que, tipo, o cara que cuida do testamento da família deles é o Sr. Paul, que é uma alusão ao Edgar Allan Poe. Ah, sou Fugiu aqui rapidamente. Socorro. E aí é muito... É engraçado porque ele tem dois filhos, um dos filhos de fato chama Edgar e o outro chama Alan. Não, não é Alan, não. Que aí seria realmente Edgar Allan Poe, não. É uma referência a algum outro Alan. Quer dizer, algum outro nome, que eu não lembro agora o nome do filho do Sr. Poe. Mas não, ele tem um monte de pequenas referências literárias que eu acho bem legal. E aí tem o próprio escritor do livro, o escritor do livro, que é o Lemony Snicket, ele é um personagem do... Ele é tipo narrador da série. Eu tô aqui fugindo nas referências. Porque ele faz um monte de referência literária que eu acho interessante. Que eu quero ver como que isso funciona no livro. Porque no último episódio que eu vi, eles fazem uma referência ao Haruki Murakami, que é um escritor que é relativamente atual. Ele é conhecido, ele é dito aqui no Ocidente como provavelmente o maior escritor de literatura japonesa. Eu tenho que ler alguma coisa dele em algum momento da minha vida, porque é uma coisa que eu parei pensar há pouco tempo, que eu não... Eu, por mais que eu adore cultura japonesa e tenha lido muito mangá na minha vida, eu nunca li nenhum livro japonês. Então, isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Sim, apoia. Mas, uau, por que será que você apoia? Mas enfim, desventuras em série. São esses três irmãos, os irmãos Baudelaire, os órfãos Baudelaire, que começa com os pais, com a casa deles pegando fogo. E aí eles estão órfãos. E aí eles são mandados de um lugar pro outro. E aí eles acabam na mão do Conde Olaf, que é o vilão, que no filme é o Jim Carrey, na série é o Neil Patrick Harris. E aí ele é um ator de teatro ruim. E aí tem toda a coisa que aí o primeiro episódio, quer dizer, o primeiro livro, pelo que eu entendi pela dinâmica da série, que é um livro a cada dois episódios, eles vão pra casa dele, aí eles têm que fugir, e aí depois eles vão ficar pulando de pai adotivo pra pai adotivo. Eu não sei como que funciona depois do terceiro livro, porque eu também não lembro como acaba o filme. Mas... então, ele tem essa coisa muito trágica de tipo, porra, esses moleques são órfãos e eles estão tendo que fugir desse conde ator de teatro maluco que quer só a fortuna da família deles. E a série tem todos os tons de sarcasmo que ela poderia ter, sabe? É muito boa a forma como eles eles fazem piadas das coisas ruins que acontecem e ele tem toda essa coisa muito teatral. Então os cenários, eles são muito falsos. Que é uma crítica que o nosso único ouvinte, o Ananias, ele foi antes de eu assistir a série, ele tava comentando no Twitter, que ele falou, cara, por que esses cenários são tão zoados? Eu falei, cara, eu não assisti a série ainda, mas pelo que eu vi das screenshots que lembro do filme, eu acho que uma parte do charme é esses cenários. Ele falou, ah, sei lá, pra mim parece só que eu tô assistindo uma versão de alta produção do Chapolin. Pô, Chapolin é maneiro, pô. Mas eu não gosto de Chaves e Chapolin, mas também. Mas... Então, os cenários são todos com umas cores muito reais e tudo num clima meio... triste pra lembrar como que essas crianças são muito deprimidas. E aí eu acho que o livro funciona assim, mas a série, ela é toda do ponto de vista das crianças, e aí é muito interessante ver como essas crianças são as pessoas mais inteligentes e sensatas da série, mas ninguém ouve elas porque elas são só crianças. Ah, sim. E ele tem um recurso que é muito bom pra uma série de livros / série infantis, que é tipo, o adulto vira e fala uma palavra, eu obviamente não vou lembrar nenhuma palavra pra dar de exemplo, mas eles usam alguma palavra que supostamente crianças não deveriam saber, mas os Baudelaire, como são irmãos muito inteligentes, a Violet, que é a irmã mais velha, ela é meio como se eles fossem personagens de RPG, que eles têm os traits dele, tipo, o trait da Violet é que ela é uma ótima engenheira e ela constrói máquinas muito bem, enquanto o Klaus, ele é mega entusiasta em literatura, e a Sunny, que é um neném, o negócio dela é que ela chora, morde as coisas tão bem que ela funciona como uma faca. Então, eles são muito inteligentes, então eles explicam... Sei lá, eu acho que no quinto episódio eles explicam o que é tax. Aí o cara fala, ah, tax é isso. E aí eles falam, a gente sabe o que é tax. Mas então, o que está acontecendo? Quando o adulto vira e fala, ah, tax é isso, você está explicando para a criança que está assistindo o que é tax, mas aí você imediatamente volta para as crianças da série que falam, eu já sei o que é isso, para mostrar como elas são pessoas mais cultas do que você espera de uma criança. Então, ele, ao mesmo tempo que ele explica para quem está assistindo e possa não saber do que se trata, e ainda mostra toda a sapiência dessas crianças. Então tem isso. Todos os adultos são completos imbecis. E eu acho que isso é muito engraçado. Isso funciona muito bem. O Conde Olaf, ele é absolutamente terrivelmente adorável de se odiar, porque ele é bem o vilão cartunesco que você tá esperando, e o Neil Patrick Harris tá fazendo um ótimo Jim Carrey, e o Jim Carrey faz um ótimo Jim Carrey no filme. E, mais uma vez, eu ainda não li os livros. Eu coloquei eles na minha lista de leitura para esse ano, porque eu bolei para mim mesmo um desafio de leitura, e um dos meus desafios era ler um livro com menos de 150 páginas, menos de 200 páginas. E foi difícil pra porra achar um livro com menos de 200 páginas. Eu tinha achado a Metamorfose do Kafka, mas aí eu deixei a Metamorfose para outra hora, porque eu quero ler o Desventuras em Séries, e o primeiro livro tem menos de 200 páginas, então vou ler. Uhum. E aí eu quero ver se eu leio os 13 livros esse ano, porque falaram que, tipo, ah, é o livro que você lê um livro inteiro em um dia. E eu não duvido, porque são livros relativamente pequenos, com uma leitura relativamente fácil para crianças. Eu vou ver se eu até acho os livros em inglês, justamente para ler mais literatura em inglês, e aí, como é literatura infantil, fica mais tranquilo. Mas eu tô gostando muito da série. Se a gente não estivesse gravando agora, eu estaria assistindo os dois últimos episódios, porque eu tava nessa de assistir dois episódios por dia. Só que aí hoje eu ainda não assisti. E aí eu também provavelmente não vou assistir, porque já tá tarde pra caralho. Mas... cara, tem umas coisas tipo... um dos ajudantes do Conde Olaf é um cara que tem duas mãos de gancho. Porque sim. E isso obviamente torna... cria umas cenas hilárias. E aí nessa coisa dos adultos serem muito imbecis. O lance do Conde Olaf é que ele sempre se fantasia de outras pessoas pra enganar os adultos pra conseguir a guarda dos Baudelaires pra conseguir a... Doutor Cebolinha, do Rá-Tim-Bum? Castelo Rá-Tim-Bum? Você não assistia Castelo Rá-Tim-Bum, né? Puta que pariu. Eu assistia, mas eu não lembro, pra ser sincero. Era um cara que se fantasiava pra poder roubar comprar o castelo, mas tudo bem, continue. É, a vibe é essa, então, mais ou menos. E aí, tipo, ninguém reconhece ele nas fantasias, menos as crianças, e as crianças ficam, tipo, o tempo todo tentando convencer que ele é o Conde Olaf, só que ninguém acredita nelas, porque elas são só crianças. E aí tem uma cena que é, tipo, o cara de mão de gancho, ele vai fingir que é um policial, e aí ele entra com duas mãozonas de plástico, e aí os caras falam, esse é o cara de mão de gancho. E aí o Sr. Poe olha pra ele e fala, não, crianças, ele obviamente não é o cara. Olha só, ele tem mãos. Só que aí são duas mãos de plástico muito falsas. E ele, tipo, é tão imbecil que é divertido. E aí ele usa muito de um humor sarcástico que eu gosto. Ele usa muito disso de zombar dos outros. Ele tem um monte de referência... literária que eu acho muito legal, mas eles começam também citando, acho que Einstein e um outro cara que eu não vou lembrar quem é agora, mas tem um monte dessas pequenas referências que eu acho muito legais. Eu tô gostando bastante da série. Uma coisa que eu notei diferente da série pro livro, não, porque eu não li o livro, mas pro filme é que eles diversificaram bastante o elenco, porque, pelo que eu lembro do elenco, esse lance do tipo, ah, o vilão da mão de gancho é um indiano. Eu não lembro se ele era um indiano, eu acho que não. A tia dele, uma das pessoas com quem eles vão morar, que é a tia deles, é o... Ela no filme ela é Mary Streep, na série ela é uma atriz negra. O Sr. Poe nos filmes ele é o Rabicho de Harry Potter. Aqui ele também é um cara negro. Então eu sinto que a série... Que é uma pegada muito que o Netflix tem de diversificar bastante os elencos dele, que eu acho interessante. E aí é legal, sabe? Nada parece forçado. Aham. Uhum. Não é a sensação que eu... Assim, eu vou ter uma opinião um pouco popular aqui, mas é a sensação que eu tenho, que eu tive assistindo o primeiro episódio de Sense8, que é diversidade, a série de TV. Quer dizer, diversidade e muito sexo, a série do Netflix, porque não é nem de TV. Cara, a série, ela tem... uma piada metalinguística que ela zoa cinema. Que eles... Eu não sei se eu... Ah, foda-se, vou falar a piada. vai perder a graça, mas enfim. Um dos caras com que os órfãos vão morar, ele é muito fã de cinema e ele quer levar eles pro cinema. E aí o Conde Olaf, tem uma hora que eles falam isso, o Conde Olaf vira, ele olha direto pra câmera e fala: mas por que a gente iria no cinema? É muito mais confortável assistir algo no conforto de sua casa, na sua televisão, no formato de série, no formato serializado, com muito mais possibilidade de aprofundar nos personagens. Aí ele olha assim pra série, quer dizer, pra televisão, uhum. E aí volta a olhar pro personagem. Então é muito tipo, olha só, se você quer adaptar 13 livros, faz muito mais sentido você adaptar 13 livros numa série de TV e não num filme. Então tem esses... Tem essas coisinhas que são muito legais. Eu tô gostando bastante da série. Eu espero que renovem pra uma segunda temporada, que façam os outros... Quer dizer, mentira, se são 13 livros, eles estão fazendo 4 livros por temporada, vão ser 3 temporadas. Então, que renovem de uma vez pras 3 temporadas e que filmem isso logo antes que essas crianças cresçam, porque daqui a pouco elas vão ter 2 metros de altura. Igual o Bran. Igual o Bran. É, tipo isso. O Bron não apareceu por uma temporada e de repente ele virou um adulto. Nada faz muito sentido. Mas é, então é que eles filmem logo essas próximas temporadas. Ainda mais porque a Sunny é literalmente um bebê, então ela vai ser a que vai mudar mais com o tempo. Os dois atores que fazem os irmãos Baudelaire são muito bons atores, o que não é algo que você pode dizer todo dia pra um ator mirim. Uhum. Provavelmente são melhores, eu não lembro dos originais, eu só lembro que a Violet é Emily Browning, mas assim, eu não lembro nada de bom que a Emily Browning fez na vida, eu só lembro que ela é bonita de doer, mas eu realmente não lembro de nenhuma boa atuação dela. O que ela tem feito recentemente? Vamos ver. Ah, ela vai ser a esposa do Shadow Moon no Deuses Americanos, na série que vai sair esse ano. Legal. Mas de filme, não, ela fez Pompeia. Eu não vi Pompeia. Pompeia é o filme sobre Pompeia com o John Snow. Isso aí, verdade. Eu não vi esse filme e se tudo der certo na minha vida, eu nunca vou ver. Por quê? Porque ele parece bem ruim. Ele parece bem ruim. Cara, eu adoro coisas históricas, mas, cara, a Grécia não... Ninguém acerta a Grécia, cara. Ninguém consegue fazer um bom filme de Grécia. Ok, 300 é um bom filme, mas 300 não é um filme de Grécia. 300 é um filme da HQ do Frank Miller. Mas, cara... Sério. O Hércules do The Rock é um filme fraco. Fúrias dos Titãs, os dois recentes são uma merda, eu nunca vi o original. Porra, aquele filme que é o... Ah, que ele é meio que... O Zack Snyder foi produtor Imortais, eu acho. Uma bosta também. Nossa, cara, esse... Eu acho que é Imortais, eu tenho certeza. Eu fiquei muito puto no filme, porque tem todo o lance, tipo, cara, a gente tem que deter os Titãs, porque os Titãs vão acordar e vai ser uma merda, não sei o quê. E aí quando você vai ver os Titãs são vilões de Power Rangers, assim, realmente, eles são só uns caras usando um colã branco no corpo inteiro, incluindo o rosto, e eles não têm expressão, e eles são milhões de minions que eles vão matando, e aí tem uma cena que os deuses do Olimpo vêm pra salvar o mundo, e aí descem, tipo, 7 em formação de V, com os Zeus na frente, e aí eles descem, assim, do céu com uma luz brilhante, cara, é muito Power Ranger. É muito Power Rangers. Você tava falando de Power Rangers? Você quer ver um filme de Power Rangers? Assiste a merda do Imortais, que filme horrível. Porque é muito Power Rangers aquela merda. Não assiste isso. É muito ruim. Cara, a Grécia não acerta. Alguém tem que acertar a porra da Grécia. Ninguém acertou... Mentira, eu não vou dizer que ninguém acertou o Egito, porque a única referência que eu tenho é aquele filme egípcio que saiu agora, que o protagonista é um Lannister. Deuses do Egito. O que diz muito sobre esse. Eu me divertia? Mas é um filme de merda que ninguém devia assistir, mas eu me diverti porque ele é um filme galhofão, bizonho, uhum. Que mais uma vez, eu não lembro qual deus egípcio ele é, mas então, um deus egípcio é um Lannister, o Lannister é a família conhecida pelos seus cabelos loiros. Então, não muito egípcio da parte deles. A gente... Mas isso foi de aventuras em série, aparentemente. Como demos um mole aqui na cronologia dos fatos. Eu esqueci, cara, e você também esqueceu de falar algo que explodiu a internet, que foi finalmente lá o título de Star Wars, né? Ah, é! O título, cara, o título de Star Wars é porque o título de Star Wars ainda é uma grande... Incógnita, né? Porque... Exatamente. Ainda é uma grande incógnita pelo sentido de, tipo... É, eu tô muito esperando sair a tradução em português. O que acontece? The Last Jedi. Mano, não tem como traduzir diferente. Não é possível. Sério mesmo. Não, tem sim. Tem três formas de traduções Dozo, diferentes. Tem vai. A Última Jedi, é. Ou O Último Jedi, ou Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi, na realidade. Porque isso foi muito estranho. Quem me alertou ao fato de que o plural de Jedi é Jedi... Foi o meu irmão, que é a última pessoa que eu esperava que fosse conhecer esse grande fato da linguística do universo de Star Wars. Mas, então o plural de Jedi é Jedi. Igual Pokémon. Não significa que o título pode ser a Última Jedi, que pode ser a Rey, pode ser o Último Jedi, que seria o Luke, ou algum outro personagem. Tipo, tem gente que acha que o Último Jedi pode ser o Snoke, ou pode ser os Últimos Jedi. E aí, tipo, pode ser uma galera enorme. Então, a tradução em português... pode revelar algumas coisas. Por exemplo, se for a Última Jedi, isso levanta algumas questões que, se for o Último Jedi, não levanta. É, sim, sim, sim. Que aí é do tipo, pode ser o Luke, pode ser o Snoke. Tem gente que acha que o Snoke é o Mace Windu, por algum motivo, eu espero que não. Tem gente que acha que pode ser o Kylo Ren. Espero que não. Tem muita gente achando que o Último Jedi seria o Snoke, porque junto com o anúncio, o Star Wars tá escrito em vermelho. Pode crer. E eu acho que... deixa eu procurar... Star Wars... posters... Eu acho que em todos os outros posters ele sempre é amarelo, mas eu não tenho certeza. Mas o que isso significa? Sei lá. Provavelmente nada. Talvez um filme focado... Talvez meio no estilo Império Contra-Ataca. Um filme em que o mal vença pra chegar no último filme da trilogia. Mas então, uma coisa que já falaram... pelo menos eu acho que eu ouvi o Adam Driver, não tenho certeza se foi ele, falando que... esse filme vai ser pelo menos bem mais sombrio que o anterior e talvez o mais sombrio da saga até agora. Uhum. O que é uma perspectiva interessante, mas ao mesmo tempo... sabe o que é foda? Uhum. Eles não podem matar o Luke. Eles não são malucos de matar o Luke. Eu acredito que a franquia não tá ainda 100%, digamos assim, garantida pra você perder uma figura como o Luke, entendeu? Então, eu acho que, assim, se a Carrie Fisher não tivesse morrido, eles podiam passar a faca no Luke. Sim. Mas eu acho que eles não podem ter um episódio 9 sem nenhum dos três. Com certeza, é verdade. Sabe, é... então, sabe, tipo, o Luke tem que estar no episódio 9. Eu acho que... eu não sei... Talvez eu esteja enganado e talvez eles tenham as bolas de fazerem um episódio 9 sem nenhum dos três personagens principais da trilogia clássica. Eu ia admirar pra caralho e achar uma puta de um ballsy movie, mas eu acho que é difícil eles fazerem. Então eu acho que o Luke vai acabar sobrevivendo. Talvez não o episódio 9 inteiro, mas eu acho que pelo menos no episódio 9 ele tá garantido. Não tenho certeza. Mas... tinha gente especulando que não, porque o Mark Hamill fez a barba. Mas até aí, foda-se, porque barba... Se uma coisa que eu aprendi é que barba cresce mais rápido do que a gente gosta. É verdade. Então, considerando que eles só devem começar a filmar esse filme ano que vem... Ano que vem, não. É possível que eles só filmem ano que vem, não sei. Enfim, como o episódio 9 só sai em 2019, eles têm bastante tempo pra barba do Mark Hamill crescer de novo. Não precisa estar de barba. Pode fazer a barba. Não tem gilete? Não. Sim, também tem isso. Né? Também é porque ele de barba ele fica muito estiloso. Ficou melhor. Mas... ele fica com puta cara do o grande tio sábio. Mas... eu acho que... cara, A Writer's Room do de Star Wars depois da morte da Carrie Fisher deve estar uma loucura. Cara, ainda mais assim que... Teoricamente ela não morreria nesse filme, não é? Ou não? Acho que não. Não, seria importante, não, tipo, e eles falaram até que o papel dela no episódio 9 ia ser maior, ela ia ser maior e mais importante no episódio 9. Então era tipo... Pum, agora a gente tem um mega buraco gigante escroto na nossa... No que a gente tem que fazer. Sim, sim. Enquanto ao mesmo tempo, eu fico muito feliz que a Disney já saiu e falou: a gente não vai fazer, a gente não vai colocar ela no modelo 3D igual a gente fez com o Tarkin no Rogue One. Sim. O que eu acho muito, muito digno. Porque assim. Mais uma vez, eu vou usar o poder do Google pra me dizer quando que o ator do Tarkin morreu. Porque eu não sei. Mas. Do Peter Cushing. Quando que o Peter Cushing morreu? O Peter Cushing morreu em agosto de 94. Eu tinha 6 meses de vida. Então, já tem um tempo, sabe? Já deu o espaço de tempo suficiente pra que colocar ele digitalmente 3D num filme não seja a coisa mais horrível que você pode fazer. Assim, é horrível do ponto de vista de quem tá assistindo, porque, nossa, eles podiam ter feito um trabalho muito melhor. Mas, considerando o respeito ao Peter Cushing, eu acho que o que eles fizeram soa mais como um momento... Não, mentira, porque ele aparece demais. Se ele já só aparecido por uma cena, eu conseguiria ter visto só como uma homenagem, mas não, ele tá ali por muito tempo. Mas colocar alguém que o cadáver não tá nem frio ainda, e que não só ela morreu, a mãe dela morreu dois ou um dia depois, então é tipo... Colocar ela ia ser muito feio, sabe? Ia ser muito... Eu não sei qual é. Deselegante. Deselegante é a palavra que eu tô querendo. Ia ser muito deselegante trazer ela de volta num CGIzão bizonho. Agora. Tá muito perto disso pra ser feito. Quem sabe, daqui a 20 anos, se alguém ainda se importar com Star Wars, eu acho que vai se importar porque Star Wars saiu desde 77. Então talvez daqui a 20 anos a gente considere essa possibilidade. Mas eu acho que ainda assim não vai acontecer. Mas... Então eles têm esse grande buraco, que é tipo... O que a gente vai fazer sem a Leia? Porque... Um dos principais vilões acontece ser o filho dela. Isso. E grande parte do arco do Kylo Ren é que... É ele tentando se livrar da família... Do que a família dele representa pra ele. Uhum. E esse vai ser um arco que vai acabar em aberto, porque a Leia... Eu não acho que eles vão simplesmente matar a Leia também. Eu acho que eles vão fazer uma coisa mais Paul Walker. Quer dizer, por motivos X, a Leia se aposentou. A Leia agora ela é chefe do Senado Galáctico e ela não pode estar aqui. Que pena. Então eu acho que vai ser alguma coisa assim. E o que me lembra, uma pequena coisa que já estão falando que talvez coloquem o Paul Walker digital... Bonecão CG nos próximos Velozes e Furiosos. Eu não gosto dessa ideia, não quero isso. Caralho. De novo. Deixa o cara descansar. Eu não gosto. Deixa o cara descansar. Assim, é uma pena pra atriz que fazia a mulher dele no filme. É uma pena, porque esse era o emprego dela. Ser a esposa do Paul Walker em Velozes e Furiosos. Ela é brasileira. Ah, então é uma pena mulher, que a brasileira... Sabia? Sim. Ela é a única... Ela é a única pessoa no filme que se passa no Brasil que fala português direito. mas... Velozes e Furiosos. Saiu o 8. Nossa. Mais uma vez, que nem eu falei. Cara, Star Wars que me perdoe, mas de episódio 8 por episódio 8 desse ano que eu quero mais ver Velozes e Furiosos. Que é The Fate... Of the Furious, que se você colocar F e 8 junto, que é em inglês, dá Fate também. Você pronuncia Fate. Esse é o trocadilho. Cara, E o Vin Diesel vai trair a família pra pegar a Charlize Theron, o que... Ok, justo. Furiosa. Cara, exatamente, cara. O Vin Diesel e a Furiosa juntos, dirigindo carros. Pode crer, pode crer. Uhul. Eu gosto muito de Velozes e Furiosos. Sem sacanagem, eu gosto muito de Velozes e Furiosos, não ironicamente. Fate of the Furious. Eu quero ver... Cara, eu não quero ser o cara que ficou com pepino de traduzir isso. Porque se for só o destino dos Furiosos, vai ser muito estranho. Nossa, eu quero muito dizer que eu tô indo assistir O Destino dos Furiosos. Esse é um nome terrível. Eu gosto muito de Velozes e Furiosos. Mas... Cara, tinha alguma... Quando você tava falando de... Ah, você tava falando da sua aula de religião. Eu não sei se eu cheguei a comentar... Porque eu lembro de falar isso com alguém, mas eu não sei se foi aqui ou não. Eu tenho escutado muito podcasts com o João Carvalho. Quem é João Carvalho? O João Carvalho, ele é um comediante, ele é um historiador, e ele é um podcaster, e ele trabalha no Itamaraty. Mas então, qual que é o lance do João? Primeiro, ele é um dos seres humanos mais inteligentes que eu já ouvi falando na minha vida. Eu queria ter 10% da eloquência que aquele cara tem. Não tenho. Eu comparado a forma como ele fala, eu sou um homem das cavernas balbuciando sílabas que não fazem sentido. E ele tá fazendo um doutorado dele sobre... Como é que é? Sobre a literatura da Mesopotâmia. Especificamente sobre o mito de Gilgamesh, e ele quer fazer uma relação, porque na mitologia da Mesopotâmia tem um senhor sábio que construiu uma barca e sobreviveu a um dilúvio que foi feito pelos deuses. Então ele quer no doutorado dele, pelo que eu lembro de ter ouvido num podcast, ele quer então, o que a Bíblia chama de Moisés, na realidade veio antes como esse personagem da mitologia Noé. E ele também quer pegar todos esses contos que estão escritos em tábuas de argila em Acádio e traduzir para português. E eu espero que ele consiga. O que me leva ao Anticast, que é um podcast brasileiro que... Ele é do Ivan Mizanzuki, que é um designer, só que ele tem mestrado em História da Arte. Ele dá aula de História da Arte em cursos de design, mas ele tem um mestrado em Aleister Crowley. Então ele tem todo um lance de gostar muito de demonologia e ocultismo. E aí o Anticast, o Anticast é o provavelmente podcast com o histórico mais interessante que eu conheço, porque os primeiros episódios são completamente sobre design, e aí tem uma época, você vê isso olhando pelo feed, porque eu comecei a ouvir eles dizendo, aí você vê que tem uma época que eles começam a falar muito de filosofia, porque acho que é o Beccari, que é um dos membros de lá, ele é um filósofo, quer dizer, eu acho que ele é formado em filosofia, aí eles criaram um podcast spin-off só pra ele falar de filosofia, que eu ainda não comecei a ouvir, e aí depois ele virou meio que um podcast sobre qualquer coisa. E aí, tipo, não é qualquer coisa que nem a gente fala literalmente qualquer coisa ao longo do episódio, não. É, tipo, tem um episódio focado em alguma coisa, e aí eles vão falar muito sobre alguma coisa. Igual, o primeiro episódio desse ano foi sobre Evangelion. Foi muito legal. Mas aí, uma coisa que o Anticast tem é que ele tem muitos convidados recorrentes que são... eles são historiadores. Então tem muito podcast de história, que é muito legal. E aí tem um episódio de Mesopotâmia, que tem o João, e é dele falando sobre Mesopotâmia. E aí ele indicou dois livros em inglês sobre Mesopotâmia, que eu já coloquei na minha wishlist da Amazon. Tem um episódio que é sobre os manuscritos do Mar Morto, que é a tese de dissertação de doutorado da Tupá Guerra, que é uma historiadora que está fazendo doutorado agora. Não é Cambridge, é... Ai, caralho. Oxford. Caralho. Oxford. Ah, é algum lugar na Inglaterra. Oxford. Não. Não, acho que com C. Eu não tenho certeza onde... Que... Não. Não. Ah, Twitter. Twitter me ajuda. Pera, Tupá Guerra. Vamos ver se ela fala na descrição dela. Não, nossa, eu errei feio. Não, não errei tão feio. B fica do lado C. É Birmingham. É, ela tá fazendo o doutorado dela na Universidade de Birmingham, estudando demonologia e os manuscritos do Mar Morto. Acho justo. E aí tem um podcast deles falando sobre os manuscritos. Essa semana o episódio deles foi sobre os manuais de boa morte. Tem um episódio sobre historiografia, que é bem legal. Então, ouvi esses podcasts... E aí a gente tava de greve barra férias, e eu tava ouvindo podcast de história... Tanto que eu tava conversando com a Renata, eu tava falando... Rodrigo, por que durante as férias você tá ouvindo podcast de história? Eu falei, porque é legal! Sabe? Mas, tipo... E aí eu redescobri um pouco do meu amor pelo curso que tava meio... se esvaindo. Não é que eu tava de saco cheio do curso, era mais uma questão de, porra, já tem 2 anos. Então, a lua de mel já acabou, já tem um tempo, e a gente já tá no, tipo, é o que eu faço, eu gosto, mas também não é, que legal. Então eu tô pra procurar a Ludmilla pra ver se eu acho... Não, eu ouvindo esse podcast, fiquei muito decepcionado com o quão péssimo aluno eu fui... em várias matérias, principalmente metodologia. Eu tô pensando em semestre que vem procurar a Nayara e pedir pra ela pra assistir metodologia como ouvinte, porque eu já passei, então eu, tipo, não preciso. Mas eu quero ver se eu presto mais atenção e leio os textos direitinho. E eu tô querendo procurar a Ludmilla pra ver se ela me acha alguns textos introdutórios sobre mitologia dessas civilizações antigas que não são Grécia e Roma, e nem Egito, ver se eu acho alguma coisa. Pode ser sobre Mesopotâmia. Uhum. Eu tenho pensado bastante na ideia de Pérsia. Essa galera aí da Ásia Menor, que é interessante, eu tô pensando. Então, eu fico aqui. Quer dizer, mais ou menos, nosso único... eu comecei a ouvir o Anticast por recomendação do Ananias. Então, nosso único ouvinte ouve o Anticast. Então, eu tô recomendando o Anticast pra você. Porque o Anticast é um puta de um podcast legal. E aí também, eles falam bastante sobre política brasileira, então é a minha forma que eu tenho de me manter informado sobre o que está acontecendo no Brasil, ouvindo o Anticast. Puta podcast legal. Essa foi uma tangente bem grande, porque eu lembrei do nada que eu queria falar muito de história. História é legal. Rumores dizem que história é legal. E aí, eu acho que a gente tem 2 elefantes na sala, só que um ele é portátil. Não, ele não é portátil de verdade, mas não é, eu não sei. Nintendo Switch. Ah, moleque, aí sim. Eu fiquei muito puto porque no... Primeiro, eu fiquei muito puto porque você... teve a oportunidade de ir jogar o Switch, mas não! Eu não vou matar a aula de gramática. Isso é claro, porra. Não tinha... Eu tenho aqui a chance de jogar antes do lançamento um console da Nintendo. Você tem ideia de quantas pessoas tiveram a chance de fazer isso? Assim, alguns milhões ao longo da história. Mas você tem, sabe, tipo, quantos consoles a Nintendo teve? A Nintendo teve o Nintendinho, o Super Nintendo, Nintendo 64, o GameCube... Wii e o Wii U. Esse é o 8º console de mesa da Nintendo. Tá, ok, a gente vai entrar no âmbito desse portátil, não depois. Mas, e você teve a chance de jogar ele no anúncio? Você não foi porque você tava numa aula de gramática? E você ainda tem... A cara de pau, você tem... Uai, não podia faltar aula de gramática. Entendeu? Não pode. Faltar aula é pecado no Japão. Entendeu? Não pode. Mas eu vou jogar. Talvez eu compre ele. Talvez eu venda o Play 4 pra comprar o Switch. Não sei. Vamos ver. Porque finalmente cara, a Nintendo vai lançar um FIFA. Cara, você tem FIFA a pachorra de olhar pra mim e dizer eu não fui. Porque eu tava na aula de gramática e eu falei, foda-se, porque você não matou essa aula? Você vai falar, revisão de gramática não se mataria nem por uma transa. Eu falei, cara, foda-se uma transa também. Você pode... Mas o ser humano foi feito pra poder transar pelo menos uma vez por dia. Você pode fazer isso uma vez por dia, no mínimo, se você tiver outra pessoa que esteja disposta. Mas quantas vezes por dia você pode jogar o Nintendo Switch antes do lançamento? Exatamente poucas, quase nenhuma. E você teve a oportunidade. E você perdeu. Por quê? Porque você estava estudando porra de gramática. Meu, cara, você não tem ideia de como que eu tava a 12 horas de te matar. Porque esse era o tempo que eu ia chegar, ia demorar pra eu chegar. E, cara, eu não acredito, cara... Vamos empolgar. Gosto muito de gramática. Mas não podia faltar, né? E Zelda, cara, só Zelda! Adiei, eu adiei o inevitável, eu adiei esse encontro com o console da Nintendo. Vai ser em março, tá aí, pertinho. Tô chegando já, quase lá. Junto com o Wolverine. Okay. Então... Sim, pera, deixa eu beber água, que eu fiquei meio transtornado agora. No meu feed do Twitter tá o print que eu tirei da nossa conversa, e eu fui ler e eu tô... Eu não acredito, cara. Mentira que você postou isso. Eu matei, que maldito, cara, que otário. Eu postei isso no Twitter do podcast, que tem atualmente 11 seguidores. Eu acho que sua reputação tá estragada pra sempre. Que isso, ó, maneiro. Eu podia fazer uma parada legal também, de se alguém... Os poucos ouvintes, né? Se a galera tiver perguntas sobre o Japão, seria interessante mandar pro Twitter que a gente responde. Verdade, a gente... Sim. Né? A gente tem um e-mail que eu nunca olho. E editando os últimos podcasts, eu percebo que a gente sempre esquece de falar que o podcast tem um Twitter que é arroba título falso. Eu sempre esqueço se é arroba título falso podcast ou só arroba título falso. Então eu dei uma engasgada aqui enquanto eu conferia. Mas... Estou empolgado. Switch. Muito empolgado. Era 2 horas da manhã aqui no Brasil, numa quinta, numa virada de quinta pra sexta. Eu matei a aula da Sônia na sexta pra assistir, porque eu tenho minhas prioridades mais importantes. Essa é a parte que eu não tenho vergonha de falar, sabe? Tipo, Nintendo, ok? Nintendo tá acima de qualquer coisa. Mentira, Nintendo não, mas Zelda tá acima de qualquer coisa. E aí... Na sexta, no dia... Ah, não lembro que dia que foi o evento, foda-se. Eu não lembro. Mas... Foi 13 de janeiro. Uhum. Ah, foi sexta-feira 13. Isso. Que eu assisti Alien, revi Alien 1. Puta, filme foda. Mas a gente não vai entrar nisso, mas assistam Alien. Então, no dia 13 eu tava tipo, caralho, eu vou vender minha alma pro capiroto e vou torcer pro mochila de criança achar que ela vale mais do que $300 pra poder comprar porra de um Switch que vai estar aqui no Brasil por uns R$2.000. Mas aí eu fui pensando, eu fui matutando. Eu tenho um Wii U. Por que eu comprei um Wii U? Pra jogar um Zelda no Wii U. Isso. Breath of the Wild... É o único Zelda novo que vai ter no Wii U. Porque o Wii U tem os jogos do Virtual Console, e tem o Wind Waker HD, e tem o Twilight Princess HD. Uhum. Aí eu falei, porra... Aí eu fui, vamos ver. Aí saiu assim, vídeo de comparação do gráfico do Wii U pro Switch. Do Wii U tá mais feinho, as cores não estão tão vivas e tal. Mas assim, Não é uma diferença tão abismal. Aí eu falei, Aí eu olhei, o que tem no lançamento dessa porra? Zelda e um monte... E tipo, 5 jogos que eu não tenho interesse nenhum. Aí eu falei, Então foda-se. Eu vou comprar... Eu vou deixar pra comprar o Switch depois. Eu vou comprar o Zelda no Wii U mesmo. Tanto que eu até vi um pessoal falando que jogou na E3 o Zelda, que tipo, o Zelda no Wii U, por causa da tela do Wii U, por causa do Gamepad, tem algumas funcionalidades de poder olhar o mapa ou mexer no inventário sem pausar o jogo, que dá pra fazer da tela dele, que é do tipo, faz diferença, assim, no fundo faz diferença? Não. Mas é, tipo, vai me poupar um total de 3 minutos da minha vida enquanto eu jogo o jogo. Se você somar todas as vezes que eu não vou ter que apertar um botão pra abrir o menu, porque o menu já vai estar aberto na minha cara. Então eu vou jogar ele no Wii U mesmo. Aí eu fecho o Wii U com chave de ouro. Assim eu espero, porque eu tô muito animado por esse Zelda. E aí, no final do ano, quando tiver pra sair Mario Odyssey, eu compro o Wii U. O Switch. Sim, sim. Boa estratégia. Isso. Boa. Porque aí... Porque nesse meio tempo, a única coisa de exclusivo que vai ter no Switch é o Splatoon 2. Mas eu não tenho vontade nenhuma de jogar Splatoon, porque eu não gosto de FPS. Jogo multiplayer de tiro, então, Eu não joguei o Splatoon no Wii U, que pergunta, já era um pergunta. O Splatoon, ele é FPS ou ele é terceira pessoa? Eu nunca joguei. Terceira pessoa. Ah, tá. Beleza. Mas... aí eu vou comprar no final do ano, porque aí eu dá tempo de eu guardar dinheiro. Aí eu talvez não vá na Comic Con esse ano pra comprar o Switch, mas são sacrifícios que a gente faz em nome de videojoguinhos. E aí eles anunciaram Mario Odyssey. O que você tem a dizer sobre Mario Odyssey? Eu acho que vai ser muito foda pelo trailer. Eu vi que muitas pessoas criticaram alguns pontos e tal, mas eu acho que vai trazer aquela coisa meio Mario 64. Lembra do Mario 64? Então, sim. A Nintendo saiu... A Nintendo mandou um release do Mario Odyssey falando... Ele é um sucessor do estilo de jogo de mundo aberto que a gente tinha no Mario 64 e no Mario Sunshine. Eu nunca joguei Mario Sunshine, mas Mario 64 é meu Mario favorito. Isso me deixa muito animado. E, cara... assim, eu vi muita gente reclamando que é do tipo... por que diabos o Mario parece um duende do inferno saído do encanamento de New Donk City, que é um ótimo nome? Porque ele... é menor do que absolutamente todos os seres humanos naquela cidade. Mas, assim, eu não ligo. Eu falei assim... assim, contanto que ele não dê uma de Sonic 2016 e o Mario começa a beijar seres humanos reais. E aí vai ficar esquisito. Eu não ligo. Eu achei o visual daquela cidade muito legal. Eu achei os estilos de cenários muito maneiros. Tem lá o cenário que parece um western, que também parece muito legal. Eu acho a ideia do chapéu que você joga e pula nele muito legal. Eu acho que o chapéu não precisava ter olho. Mas sei lá também, né? Um pequeno nitpick. Eu tô assistindo agora aqui o trailer enquanto a gente fala. E, cara, esse jogo tá bonito pra caralho. Essa cidade que é claramente... a New Donk City, que é claramente baseada em Nova York. Muito bonito. Cara... ai... porque vai... cara... é porque o Mario no Smash Bros, ele é mega... ok, ele realmente é muito pequeno comparado às pessoas. Mas... cara, ele tá pulando entre prédios de Art Deco. Isso não faz sentido nenhum. Ele tem, tipo, uma casa vela voadora bizonha que não faz sentido. E ele tá coletando uns triângulos. Ele tá numa floresta. Cara, ele tá numa floresta. Cara, que floresta bonita. Vai tomar no cu, Nintendo. Sério, que floresta foda. Ele tá num pântano. Ele é um pântano? Parece um pano, não sei. Parece que ele tá... agora ele tá no mundo de LSD. Ele tá no mundo de LSD low poly muito louco. Cara, eu... uma coisa que eu quero... porque parece que esse jogo vai ter lore... sim, eu quero que esse jogo tenha um NPC chamado Homer. Oh. Porque se você vai ter... se você vai ter um Mario Odisseia, eu quero que tenha alguma referência ao Homero. Com certeza. Porque eu faço história. Cara, o Bowser vestido de cafetão, que coisa magnífica. Olha só, o Bowser tá parecendo mais o Coringa do Jared Leto do que o Coringa do Jared Leto tá parecendo o Coringa. O Mario tá montado num leão de pedra, isso não faz sentido nenhum. Esse jogo vai ser muito legal, cara! Cara... ah, esse Bowser cafetão, cara. Tipo, vai ser sair no Natal, né? Se eu não me engano. Eu acho. É, tá marcado pra Holiday 2017. Então, final do ano. É. Tem muito tempo ainda pra jogar o Mario. Sim. É, eu quero comprar... agora, esse olhinho no chapéu. Como? Não precisava. quero... O olho no chapéu não precisava. Ah, o olho. Mas aqui no Japão até camisinha tem olho, né? Você botar os pacotes de camisinha com o cara feliz e o olho. Então, normal. É... Eu quero comprar o console, mas agora eu pensei numa coisa. Se eu comprar o jogo aqui no Japão, será que ele vai estar em japonês? Porque eu não sei se vai ter a opção de mudar a linguagem, porque encarar um jogo denso então, em japonês é foda. Então, o que acontece? Porque eu não sei se você viu o trailer de Zelda. Vi. Que saiu nesse dia. Então, eu vi ele no mínimo 16 vezes. E por que 16 vezes? Porque eu assisto primeiro o trailer japonês e depois o trailer em inglês. Por que eu faço isso? Porque o trailer é muito bom. Mas eu assisto o trailer em japonês porque... Primeiro, a dublagem japonesa tá muito melhor que a dublagem em inglês. Uhum. Eu não sou o tipo de cara que vai jogar todo jogo em japonês porque... Kawaii desu. Não, eu... Então, qual foi o jogo que eu joguei há pouco? Foi o Ni no Kuni. Que é um RPG... Estranhamente, ele tem certas similaridades com o Zelda, porque ele me lembra... Porque o Ni no Kuni, ele é feito com o character design do Estúdio Ghibli. Conhece o Estúdio Ghibli? Claro, né? Claro. Então, e aí ele era um jogo que veio aqui pro Ocidente com dual audio, eu acabei jogando ele em inglês. O Persona 5, que vai sair em abril, vai vir com dual audio, e eu provavelmente vou jogar ele em inglês também. Não? Se a dublagem estiver boa. Ah, sim. Vai depender. Se a dublagem estiver ruim, eu vou pro original japonês. Mas se a dublagem estiver boa, igual Persona 3 e 4 tiveram ótimas dublagens, eu acabo jogando em inglês mesmo. E aí as pessoas... Primeiro, Zelda vai ser dublado. Que eu tenho meus problemas com a ideia de Zelda com vozes. Eu sou meio conservador com o meu Zeldinha. Também, eu acho que o Link não pode falar nada. Só... Ah, não, assim... O Link, parece que o Link não fala nada, são só os outros, né, os personagens que vão falar. Beleza, menos mal. Mas... Então, a dublagem em inglês é bem ruim. A Zelda, ela não tem emoção nenhuma enquanto ela fala, é muito triste. E quando... Cara, eu assisto o trailer em japonês e eu tenho certeza que eu tô assistindo o trailer pra algo do Estúdio Ghibli, porque ele tá com a... Tem alguma coisa na animação e no design do cel shading dos personagens que ele tá muito... Estúdio Ghibli, e eu acho que esse é provavelmente o maior atrativo desse jogo pra mim até agora, é essa coisa meio Ghibli dele, porque eu gosto muito do estúdio, eu tô com a filmografia do estúdio toda no HD do meu computador agora, ocupando 60 GB dele, pra eu ver tudo de novo um dia. Eu ainda não vi tudo, mas eu acho que eu já... Não, eu não vi tudo do Miyazaki também, porque eu nunca vi Porco Rosso. Eu tenho uma preguiça de ver o filme do Porco Aviador. Mas... Enfim, voltando, porque mais uma vez, eu começo a espiralar pra tudo quanto é lado. Ah, e aí as pessoas estavam em dúvida sobre o Zelda seria ter dual áudio ou não. Pelo que eu vi jornalistas comentando no Twitter... O jogo vai se adaptar à linguagem do console, mas isso é no texto também. Então, sei lá, se você quisesse jogar o Zelda dublado em japonês, você tem que colocar o seu Wii U em japonês, e aí todo o texto também ia estar em japonês. Daí, se você quiser jogar ele em inglês, se você deixar o seu Wii U em inglês, ele vai estar em inglês, tanto com a voz quanto o texto. E aí você tem que escolher como você vai preferir. Então... Eu acho que pelo menos o Zelda vai ter isso de você poder definir como que você vai querer. E aí, independente se você comprar o console japonês ou não, mas eu também... Eu diria pra você pesquisar isso em fontes mais confiáveis do que o que o meu amigo disse que leu no Twitter duas semanas atrás. Eu não sou exatamente hot news nesse momento. Mas é, então, do Switch... Pra agora, eu sinto que tem o Zelda e o Mario que eu quero muito. Ele teve um teaser do novo Shin Megami Tensei, que pode ser interessante. Eu nunca joguei nenhum Shin Megami Tensei da série original, quer dizer, da série principal. No próximo episódio eu falo disso em mais detalhes, mas é que eu tenho dois 3DS, o XL, que você já viu, que é igual o seu, não é? Porque o seu também é preto? Isso, preto. É, então. E eu tenho o pequenininho, também preto. Teve um dia que a Americanas, ela tava com uma promoção de você ia na loja e comprava um jogo, qualquer jogo, qualquer dois jogos que tivessem o mesmo preço, você pagava o preço de um só. Aí eu fui na Americanas, só que só tinha jogo ruim lá. Todos os jogos bons já aparentemente tinham sido vendidos. E aí meu irmão pediu pra eu comprar um cartão SD pra ele. Eu perguntei, ah, por quê? Porque saiu um desbloqueio novo pro 3DS. Falei, ah, tá. Então eu comprei um pra mim também. E aí o que, que eu fiz? Eu peguei o cartão de 32GB que eu comprei e coloquei no meu 3DS grande. Uhum. Que tá... Onde que tá? Tá aqui. Que é onde eu tô jogando Zelda nele atualmente. Uhum. E aí eu peguei o cartão de 4GB que veio nele, coloquei no 3DS pequeno, destravei ele. E aí eu tenho acesso a literalmente todos os jogos que tem na eShop, eu posso baixar eles de graça. Que isso, tô interessado. Me interessei. Tem que fazer isso. É, mas então, o que que acontece? Eu não quero colocar isso no meu 3DS normal, porque nele tá vinculado a minha conta da Nintendo, eu não quero que vai ser que é a minha conta que tá no meu Wii U, que é a minha conta que tem meu cartão de crédito, que é a minha conta que eu vou colocar no Switch. Então eu não quero, eu quero, tipo, o meu 3DS principal tá aqui travado, eu comprei eu me dei de aniversário o Dragon Quest 8, que saiu o remake dele aqui no ocidente. Nossa, semana passada. Aqui são vícios, o pessoal gosta muito do Dragon Quest. Sim, eu nunca joguei nenhum Dragon Quest. O 8 vai ser o meu primeiro. Ok. E aí... porque dizem que o 8 é muito bom e o 8 foi feito pela Level 5, que é um estúdio que eu gosto muito. Eles fizeram o Ni no Kuni, que eu falei mais cedo. Eles são responsáveis por Yo-Kai Watch, que eu sei que é uma febre aí. Eles fizeram Professor Layton. Eles fizeram... Eu, não, eu acho que é Inazuma, não tem certeza. Inazuma Eleven, o joguinho lá de futebol. Inazuma Eleven, talvez. Inazuma Eleven. É Inazuma Eleven mesmo. Eles que fazem Inazuma Eleven, e aí eles que fizeram Dragon Quest 8, que todo mundo disse que é um dos melhores Dragon Quests. Aí ele saiu em inglês no 3DS, dublado e tal. Eu falei, ah, então vou comprar. Eu comprei, só que eu ainda não joguei. Por que eu não joguei? Por que você não jogou? Porque eu tô ocupado. Por que você tá ocupado? Tô ocupado com o quê? Você me pergunta. Eu estou fazendo algo que eu venho me prometido a fazer há muitos anos e eu nunca faço porque eu sou um puto de um enrolão fudido. Mas eu estou no meio da minha Zeldatona. Então, o que acontece? Anunciaram Zelda 3 de março. Pum, vai sair. Eu falei, porra, esse Zelda, hein? Esse Zeldinha, hein? Vai ser do caralho esse Zeldinha, hein? E aí, eu acho que eu já falei aqui antes que eu tenho essa vontade de pegar essas séries de jogos clássicos que eu gosto e ir do primeiro e ir jogando. Eles até chegar no atual. Então... isso que eu tô fazendo com Zelda não é exatamente o meu plano com o que eu quero fazer com essas coisas, que é... Eu quero fazer isso em algum momento depois com outras séries, mas o Zelda tem um problema que, tipo, um mês. O mês mais curto do ano é o tempo que eu tenho pra terminar todos os Zeldas antes de sair o Breath of the Wild. Então, eu fiz algumas concessões bizarras, que eu tô vendo que talvez seja meio desnecessário, porque eu ainda não entrei de férias e eu já terminei 3 dele. Sendo que os que levaram mais tempo levaram 2 dias pra terminar, que foi o Link to the Past e o Ocarina of Time, que foram 2 dias. Não, mentira, o Link to the Past foram 3. Ok, então, mais uma vez, o que é Zelda Tona? Como o nome, como esse grande lindo neologismo tirado do cu indica, uma maratona de Zelda. Intuitivo. Então, eu estou... na realidade, nesse momento exato, eu estou colocando o meu headset para carregar. Espera um pouquinho. Ok. Voltei. É porque o meu headset é sem fio, então de vez em quando a bateria dele acaba e ele apita antes, tipo, ah, você tem tipo 5 minutos pra pôr essa porra pra carregar. E eu provavelmente vou falar mais de 5 minutos de Zelda. Você tá aí? Ok, você tá aí. Ok. Então, Zelda tona, jogar, fazer maratona de Zelda. E aí, um mês pra jogar todos os Zeldas é uma perspectiva bizonha, que é do tipo, tem Zelda pra caralho nesse mundo. Então eu já comecei, tipo, corteio de portáteis. Falei, foda-se. Sabia que você ia fazer? Eu sabia que você ia cortar. Não, eu tô cortando, mais uma vez. E qual que é o plano? Eu inicialmente cortei os portáteis e cortei o Zelda 2, porque o Zelda 2 não foi feito pela equipe oficial. O próprio Miyamoto fala que Zelda 2 é a ovelha negra da franquia Zelda. Ele é um jogo meio esquisito, todo mundo diz que ele é desnecessariamente difícil. Então eu falei, ah, pula essa porra. Então eu e aí, assim, se eu quiser dar uma desculpa pra eu dormir bem à noite, eu posso dizer que eu tô jogando todos os The Legend of Zelda que saíram em consoles da Nintendo. Porque o que acontece? O Zelda 2, ele chama Zelda 2 The Adventure of Link, ele não é The Legend of Zelda. Então se eu disser que eu tô jogando só os The Legend of Zelda, ele tecnicamente não é um The Legend of Zelda, apesar dele ser um Zelda canônico. Então... eu posso dar essa carta inteirada? Posso. Eu posso dar essa de advogado e mandar esse loophole bizonho? Posso. E tô fazendo, sem vergonha na cara nenhuma. E assim, os meus parâmetros também não fazem sentido nenhum. Eu falei, vou cortar os Zelda de portátil, mas eu tô jogando Ocarina of Time no 3DS, a versão 3D. Eu vou jogar o Majora's Mask no 3DS também. Então assim, os meus parâmetros são all over the place. Mas o plano é jogar o Zelda 1, Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess e Skyward Sword antes do do Breath of the Wild, do Bafo da Selva. E aí... Bafo da Selva. Pera. Vai tomar no cu, cara. Tá. Vai. E aí... Porra. Assim, eu já terminei o Zelda 1, eu terminei o A Link to the Past e o Ocarina of Time, já venho a falar deles. Mas olha, a gente tá em janeiro ainda. Eu comecei isso dia 21, hoje, considerando são 5 horas da manhã aqui, é dia 26. Eu terminei esses 3 jogos em 2 dias. Tá, que eu usei detonado no Zelda 1. Uhum. Porque o Zelda 1, se você não tem o manual dele, é impossível. Moleque, pera aí, agora vamos conversar isso aí, rapidinho. Você virou o Zelda 1, beleza, zerou o Zelda 1, usando detonado. Eu tentei jogar ele sem detonado, eu fui até a metade sem o mapa, porque você falou do manual, né? O mapa tava não no manual, não só o mapa, mas tem informações lá. O que acontece? O Jogabilidade, que é o podcast que eu vim falando aqui, eles têm uma série de podcasts sobre Zelda que eles fizeram Zelda 1, Zelda 2, 1D. Eu acho que o plano deles é fazer por console, então é tipo Zelda 1 e Zelda 2, e aí depois eles fizeram do Link to the Past. E aí eles falam que no manual também tem o formato das dungeons dentro dele. Então dizem que tem muita informação relevante pro Zelda 1 no manual que tipo, eu nunca ia saber, então eu falei, ah. E é uma coisa que eu não tenho problema nenhum, que é usar detonado. Eu usei detonado sempre a minha vida inteira. É uma coisa que acabou se tornando menos necessária atualmente, agora que eu sei inglês. Eu sinto que os jogos têm um design mais straightforward, de tipo, ah, vai seguindo a história que você chega lá. Eu acho que isso não é uma realidade para jogos mais antigos. Eu acho que, principalmente, cara, o Zelda 1, ele literalmente ele abre o jogo, é tipo, te vira aí, filhão. Tanto que eu tava ouvindo, mas na verdade agora eu tô falando que eu ouvi de outras pessoas falando. Pelo que eu ouvi no podcast do Jogabilidade, no Zelda 1, você já começava com a espada, só que as pessoas estavam confusas sobre onde era pra ir, como que começava o jogo. Então eles colocaram lá a caverninha que tem aquela... que tem agora a mega icônica frase "It's dangerous to go alone, take this." Que é uma frase que, se você parar pra pensar, ela nem sequer faz sentido, porque é tipo, é perigoso ir sozinho, toma uma espada porque eu vou ficar aqui na minha caverna de boa, se fode aí negão salvando o Hyrule. Mas, então eles colocaram a caverna justamente pra tipo, ah, ok, é intuitivo você ver o personagem ali no meio, tem, aquele, tem esse negócio que parece uma porta, você entra lá, e aí você vai meio que descobrindo o que era pra fazer. Então, eu joguei o Zelda 1. Cara, eu gostei pra caralho do Zelda 1. Uhum. Eu acho interessante que no Zelda 1 tem um monte de inimigos que eu não tenho certeza agora. Cara, é muito bizarro porque também eu fiz isso tudo essa semana. E aí meu cérebro já tá fazendo aquela coisa de quando eu faço muitas coisas parecidas. Tipo quando eu maratono uma série em um dia só. E aí parece que tudo virou uma grande bola de mesma coisa na minha cabeça. Então eu não lembro mais exatamente. Mas eu sinto que no Ocarina of Time tem alguns inimigos que não teve no Link to the Past que voltaram, que é aqueles bichos que saem da areia rodando, saca? Ah, sim, eu chamava mentira, eles tem de eles Muka no, Muka. Tem eles no Templo da Areia do Link to the Past, acabei de lembrar. Eles têm. Mas um que não tem no Link to the Past, que tem no Ocarina of Time, são aqueles abacates gigantes, bizonhos que voam. Sabe aquela porra escrota que não faz assim, cara? Eu não sei qual que é daquela coisa. Mas ele volta no do Zelda 1 pro Ocarina of Time. E tem muita coisa do... Do Breath of the Wild que parece que é muito... que eles estão pegando muita inspiração do Zelda 1, que é do tipo, a gente vai te largar aqui no mundo e você se vira, a gente não vai ter uma ordem das dungeons, a gente não vai ter... a história ela vai ser um pouco mais aberta. Igual falaram na E3, eles falaram, se você quiser, você pode sair direto de onde você começa o jogo e ir pro chefe final. E a única coisa que vai te impedir é a sua habilidade, se você é bom bastante pra terminar isso. Então eu já prevejo as runs do Naked Link e o No Weapons. Que é uma coisa que muita gente critica, que pra mim não é um problema, que é a fórmula Zelda. Que é uma coisa que começa no A Link to the Past, se consolida no Ocarina of Time, e aí o Majora's Mask meio que fala, foda-se, que o Majora's Mask é o lance bizarro dele, no canto dele. Que Majora's Mask é o irmão gótico da família, sabe? Tipo, é uma família de todo mundo muito feliz, alegre, rumo à aventura, e o Majora's Mask ele fica sentado debaixo da árvore, vestido preto, lendo Kafka. Ou Edgar Allan Poe, e eu acabei de fazer duas. Enfim. E aí, depois você vai vendo no Wind Waker, no Twilight Princess, no Skyward Sword e no Phantom Hourglass e no Spirit's Tracks, eles seguem a mesma fórmula de tipo, você tem o mundo, você vai na dungeon, na próxima dungeon você pega um item que você vai usar naquela dungeon. E aí você vai pra próxima dungeon, que você vai usar os itens das dungeons anteriores e o item que você vai achar nessa. E você vai progredindo linearmente até você ter todos os itens. E aí você vai ir numa última dungeon que vai precisar de todos os itens e que você saiba usar todos eles nos momentos apropriados pra poder terminar o jogo. Que é mais ou menos a fórmula do Link to the Past. Que foi a primeira vez que eu terminei Link to the Past. E eu acho que é o seu jogo favorito de todos os tempos. Então, eu já vou começar dizendo, eu prefiro Ocarina of Time. E eu prefiro Zelda 1. Por quê? Você jogou na... Vai cagar. Porque acontece, você tá jogando em formato de maratona. Você... Eu entendo. Mas se você pegar ele separadamente, vou... aproveitar essa experiência de jogar o A Link to the Past. Ou um Elo. Tem um nome que não faz sentido nenhum. Você jogar ele. Você vai ver que ele tá no mesmo patamar do Ocarina of Time. Eu não tô dizendo que é um jogo ruim de forma nenhuma. Eu acho que é um puta jogo. Eu acho que ele tem uns. Eu acho que ele dura tipo umas duas dungeons a mais do que ele deveria. E assim. Uhum. Não é nem que tem muita dungeon, eu acho que as dungeons são compridas demais. E tem, tem dois fatos. Eu sou ruim em jogo 2D. B, eu acho ele mais difícil que o Ocarina of Time. Bem mais, assim. Eu terminei o Ocarina of Time hoje e eu morri duas vezes. E assim, eu nem morri de verdade. Eu caí no chão e a fadinha me reviveu e foi isso. E foram duas vezes. Foi uma vez no Templo da Floresta e uma vez enfrentando o Ganon. Cara, essa foi a minha luta mais patética contra um Genon da minha vida. E assim, eu já zerei esse jogo pelo menos umas 10 vezes. E eu nunca fui tão mal. Eu não sei se você lembra, na luta contra o Genon, ele vai dando umas porradas no chão que vai fazendo uns pedaços do chão caírem. Cara, caiu, tava quase blocos. Sem chão quando eu terminava a luta. Falei, eu nunca levei tanto tempo pra matar esse filho da puta, sabe? Eu tô quase sem chão aqui. Uma fada teve que me reviver, tá? Eu não sei o que tá acontecendo. Sendo que no começo do jogo, cara, sério, sem brincadeira, na parte do Link criança, eu sem zoeira, eu tava deitado na cama, olhando pra tela do computador com o meu Twitter aberto, enquanto eu jogava sem olhar, porque eu já sabia o que tinha que fazer. De tanto jogar essa merda, eu, tipo, só pelo som e pela visão periférica do meu olho, eu sei perfeitamente o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que fazer. E aí é engraçado você ver essa coisa, tipo, conforme o jogo vai passando, mais eu vou lembrando menos da dungeon, ao ponto de que a dungeon do espírito, que é a que eu faço por último, porque a da sombra do espírito, você pode fazer elas interconcluminantemente, eu acho que essa palavra, não lembro. Elas são 5 horas da manhã. Mas você pode fazer elas em ordens diferentes. E por algum motivo não. Eu acho que é bem óbvio, quando você para pensar isso, quando você é uma criança que não sabe inglês, você termina o Templo da Água e você não sabe o que você tem que fazer, porque nada te fala o que você tem que fazer. Você vai em Kakariko Village, e em Kakariko tem toda a cutscene do espírito saindo do poço, e aí você intuitivamente faz aquela dungeon de Kakariko. Então, eu por esse hábito que eu tenho desde criança, eu costumo fazer o Templo da Sombra antes do Templo do espírito. Então, o Templo do Espírito tinha umas salas que eu falava, tipo, eu não lembro dessa sala. Eu vou ter que resolver ela. Que bizarro. Porque todas as, tipo, ah, não, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, eu sei o que fazer. Cara, o Templo da Água. Não tem uma vez que eu não tenha deixado uma chave pra trás e tenha que voltar e mudar o nível da altura da água pra pegar uma porra de uma chave que eu esqueci em algum lugar, tomar no cu essa porra desse Templo da Água. Filho da puta. Esse templo é chato pra caralho. Puta. Odeio. Eu já aprendi a simplesmente. Então, o Ocarina of Time ele tá num lugar muito estranho na minha vida de ser o único jogo que é do tipo, ah, eu já sei tudo da main quest. Igual, eu não sei fazer a quest pra pegar a Bigoron Sword. Eu não sei. Pegar, eu não sei onde estão todos os pedaços de corações. O Zelda 1 e o Link to the Past, que eram os jogos que eu tava jogando com detonado, são os únicos que eu peguei todos os pedaços de coração, porque, tipo, eu tava com detonado. Peraí, Rodrigo. Você jogou a Link to the Past com detonado? Ah, não, velho. Você perdeu a experiência, cara. Mas, porra, então, não então eu peguei, eu usei detonado no Overworld. Quando eu entrava dentro da dungeon, eu falei, ok, agora eu vou resolver essa dungeon. Porque porque as dungeons são quebra-cabeças que eu não preciso, tipo, ah, não, você precisa ir no canto sudoeste pra falar com um NPC X que você nunca ouviu falar, pra você depois ir em Kakariko Village falar com um velho, pra depois você ir na Lost Woods achar um pedaço de cocô de passarinho pra entregar pra sua avó, pra aí você abrir um portal do Dark World. Não, a dungeon, tipo, tá aqui a dungeon, é essa coisa aqui fechada, se vira e vai fundo, e aí, então as dungeons eram tipo, ok, coloca meu tablet longe de mim e eu vou aqui resolver esse quebra-cabeça que é a dungeon. E são dungeons muito boas, eu tenho alguns problemas com o combate, eu acho que eu usei o exploit do save state, porque o Virtual Console, ele tem save state. Eu usei o save state em duas dungeons só, que foi no boss que te derruba pro andar de baixo, que vai tomar no cu, aquilo é muito chato. Ah! E eu falei, eu não vou ficar caindo nessa porra, vai tomar no cu. E na dungeon do gelo, porque a dungeon do gelo é muito grande e muito chata. Puta que pariu, que dungeon gigante! Mas tirando isso, cara, um jogo muito, muito foda. Eu tô me coçando pra eu não primeiro, quebrar todas as minhas diretrizes e fazer tudo fora de ordem, mas eu tô me coçando pra eu não pegar a Link Between Worlds e jogar justamente pra ter a justa posição de ver como é que é um comparado ao outro. Tanto que, igual, eu falei que eu criei regras mega arbitrárias pra como vai funcionar a Zelda Tona. Então eu tô criando mais regras arbitrárias ao longo do tempo, que é tipo, se eu terminar muito antes de 3 de março, que eu acho que dá pra fazer, eu vou começar a pegar os de portáteis, e aí os de portáteis eu vou jogar na ordem que eu quiser, porque eu quero jogar o Link to the Past, o Link Between Worlds. E porque sim, e esse é meu parâmetro, essa é a minha Zelda Tona, e eu tô Zelda Tonando ela como eu quiser. Então eu terminei o Zelda 1, achei o Zelda 1 puta jogo, principalmente se considerar, cara, 1900 e quanto? 1900 e muito pouco, pera, eu tenho anotado aqui. Não, 92 é o A Link to the Past nos Estados Unidos. O Link to the Past. É, 1986, Nintendinho, o que que aquele jogo faz pra aquele console é de outro mundo. Cara, eu tenho um problema muito grande em voltar em jogos de... Voltar não, porque eu nunca tive um Nintendinho, então não volto nisso. Mas assim, jogar jogos tão antigos assim, normalmente é um negócio que é muito problemático pra mim, porque eles costumam ter uma dificuldade balanceada de uma forma muito bizarra, a tradução costuma ser um lixo, tem uma série de problemas, tem um monte de concessões de gameplay que tem que ser feitas. O próprio Zelda, ele é um jogo que o combate dele... Ele só funciona em 4 eixos no primeiro, justamente por concessão de memória do console, que não dava pra fazer o Link andar na diagonal. Então o combate às vezes é muito frustrante. Nem no próprio... No Link eles melhoram bastante, mas ainda não tá 100%. Ainda enfrentar alguns inimigos é meio problemático. Mas já tá bem melhor. Eu acho que o arco que o Link faz com a espada podia ser um pouquinho mais de arco. Ele podia pegar mais que um quarto de quadradinho, mas tudo bem. Ainda assim, é muito melhor do que o primeiro. Eu não lembro como que é o do A Link Between Worlds. Eu acho que A Link Between Worlds deve ter um combate completamente analógico. Mas eu não tenho certeza. Eu teria que voltar e conferir. Eu quero muito conferir, ver como que tá o mundo, a diferença do mundo em relação ao outro, as dungeons, o quanto eles reusam de coisa, o quanto eles não reusam. Mas, assim, eu lembro que quando eu saí do A Link Between Worlds com uma sensação melhor do que o A Link to the Past. O que pode ser isso, porque eu já experimentei uma coisa muito parecida, que é o Between Worlds, e que ele... é tecnologicamente mais avançado que o A Link to the Past, então talvez isso tenha meio contaminado o meu gosto do A Link to the Past. Mas eu gostei bastante, eu sinto que eu tirei um dos fantasmas do meu histórico de jogador de videogame, que era... Principalmente alguém que diz, cara, Zelda é minha franquia favorita de videogame, eu nunca tinha jogado o A Link to the Past, que é considerado o melhor, se não um dos dois melhores. Cara, e na maior parte dos tops ele tá sempre... batendo pau a pau com Ocarina of Time como melhor Zelda. E assim, eu entendo muito o porquê ele tá, porque eles são dois jogos muito parecidos em conceito. Você começa tendo que pegar 3 itens pra poder pegar a Master Sword, e aí quando você pega a Master Sword, você tem que fazer 7 dungeons em um outro mundo, que, quer dizer, no A Link to the Past é realmente outro mundo, é o Dark World. Enquanto no Ocarina of Time é o futuro. Então tem isso, tem... Então a estrutura é basicamente a mesma. O tema das dungeons é relativamente parecido. Apesar de que a dungeon da água do A Link to the Past não é terrível, mas a do gelo é. Enquanto o Link... É verdade. O Ocarina of Time não tem nenhuma dungeon de gelo. Graças a Deus. Mentira! Tem aquela caverna. Tem a caverna só. Sim, a caverna do lobinho e o poço pra pegar o Eyes of Truth são duas mini dungeons que não são dungeons de verdade, que são duas coisas esquisitas, sabe? Tipo, eles meio que fogem do padrão Zelda, que são essas duas mini dungeonzinhas que você tem pra pegar um item e ir embora. Mas eu não odeio a dungeon a mini dungeon do gelo. Ela é okzinha. Eu não gosto nada do. Da dungeon do poço. Até porque. Eu joguei. A primeira vez que eu joguei Ocarina of Time eu tinha tipo 7 anos. Então aqueles zumbis que paralisavam o Link e depois começavam a encoxar a cabeça dele era um negócio muito bizonho quando você é uma criança. A mão que caía do céu pra te pegar também, mega assustador. Eu nem sei. Cara. Ah, e essa mão existe também. No Link to the Past também. Não sei se você se fudeu com ela. Sim, porque ela é ainda pior do que a do Ocarina of Time, porque a do Ocarina of Time só te leva pra porta da sala que você acabou de entrar. A do Link to the Past te leva pra porta da dungeon, que é efetivamente a mesma coisa que você tomar um game over na sua cara. Então era uma merda. Principalmente na dungeon que tem as múmias, porque as múmias ficam te empurrando pra mão e tipo, vai se fuder, filha da puta! Eu não quero cair nessa mão também. Eu, sei lá, se eu for tentar matar as múmiazinhas na espadada, era tipo umas 8 espadadas, ou eu mandava foguinho nelas e fudia com a minha. Mais uma vez, eu joguei com a minha mana. Com a sua mana. É engraçado porque Zelda, como eu joguei ele quando eu tinha 7 anos, eu não sabia ler inglês. Eu não sabia ler. Quiçá ler inglês. Mentira, eu aprendi a ler com 7 anos, mas assim, eu ainda era um. Eu era um trainee na linguagem de ler. Então foda-se. Então eu e meu irmão a gente chamava a mana de energia verde. Então eu às vezes falava, tipo, nossa, se eu usasse o Fire Rod eu ia foder com a minha energia verde. Não, cara, é MP, é mana, sabe? Existem termos pra isso. Tem um termo que eu uso até hoje, que é sangue. Ah, sangue. Sim. Sempre foi sangue pra mim. Sangue. Zelda eu falo especificamente coração, porque é especificamente coração no jogo, então tipo, não é vida, é coração. Até porque é uma quantidade contável de coração, não é do tipo, eu tenho 3 vidas. Não, é tipo, eu tenho 3 corações. E aí eu tenho um monte de termos, que nem eu já falei, o Ganondorf era o Gandorfor, Hyrule era Hyrule. Em Mario, o Bowser era o dragãozão. Então, coisas de criança jogando videogame. Mas, e aí eu terminei hoje de noite o Ocarina of Time. Eu joguei ontem, eu terminei, eu comecei ontem e fui até o Templo de Fogo. E aí hoje eu fui do Templo d'Água até o final. Tranquilo, cara, eu sei o que é principal daquele jogo com as mãos nas costas e eu não preciso de todos os corações, é tranquilo. Eu quero dizer, vai tomar no cu o castelo do Ganondorf, porque aquelas salinhas que são meio que um pupurri das dungeons pra você poder liberar o negócio, pra você quebrar o portal, pra você entrar, poder lutar com... Nossa, aquilo é tão chato, aquilo é tão chato, nossa, aquela parte é tão chata. Falando em batalha com Ganondorf, como o que você achou da batalha final do Link to the Past? Essa foi uma das batalhas que eu abusei do Safe Stage também. Porque vai tomar no cu aquela porra. Oh! Porque. Sabe, galera, eu posso usar desculpa mesmo que eu tenho tempo limitado pra fazer isso, então eu posso me sentir melhor. Mas a real é que. Eu não preciso dessa desculpa, porque eu só tava tipo. Sabe, é do tipo, isso daqui é muito difícil, primeiro, a gente termina a luta, eu terminei a luta lá com o vizir, com o nome bizarro, e aí quando o passarinho nos pegou, eu falei, não cara, eu tô sem fada, eu vou tomar no cu nessa luta, eu não quero ter que fazer a luta toda com o vizir de novo. Aí quando ele largou o Ganon na pirâmide, me largou na pirâmide, falou, valeu, eu vou encher meus potes. Aí eu fui encher os potes, me enchi de vida até o rabo. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, eu precisava ter pelo menos um pote de mana, porque a minha mana tá acabando, porque eu preciso ficar acendendo essa porra dessa tocha pra esse filho da puta não ficar invisível. Eu vou tomar no cu, filho da puta. Mas é uma batalha interessante. Eu tava pensando agora no... no Zelda 1, que eu nunca ia zerar o Zelda 1 sendo detonado. A dungeon do... O castelo do Ganon, no Zelda 1 é... bizarra. É gigante. E, tipo, tem dois caminhos, porque você pode ou não ter pego a Master... A Skeleton Key, que ela abre todas as portas que... Todas as portas, então... Se você pegou isso, você tem que fazer menos coisa, mas assim, é bizarro, e aí você tem que fazer meio que uma parte opcional da dungeon pra você conseguir pegar a flecha de prata, e você precisa da flecha de prata pra matar alguém. Cara, eu nunca teria feito isso no detonado, porque não tem nada no jogo que... Mentira, tem uns NPCs que falam umas frases enigmáticas mal traduzidas que tentam te explicar o que fazer, mas é tipo, não, só não dá. Então eu falei, foda-se, eu tenho um detonado que tem um mapa, fechou. E ainda assim, cara, foram experiências muito boas. Eu terminei, o Ocarina of Time eu joguei no 3DS, a versão 3D. Amanhã eu vou começar o Majora's Mask 3D. E aí depois eu vou pro Wind Waker HD, que eu tenho no Wii U. Aí depois eu, cara, paguei 250 golpinhos na porra do Twilight Princess HD, que é literalmente o Zelda que eu menos gosto na vida, pra essa porra dessa maratona, porque eu vou jogar todas as... Se tem alguma coisa que eu vou fazer certo... Não, mentira, porque se eu for jogar os jogos portáteis, eu só tenho o Minish Cap e o Link Between Worlds original. Mas se eu só jogar eles, eu vou só jogar originais, senão eu vou acabar tendo que jogar o... Não, mentira, eu tenho o Link Awakens também original. É, eu só não tenho o GDS original. Então eu tenho todos os Zeldas, porque eu também comprei o Skyward Sword no eShop de Wii U original. Então vou jogar eles, e aí pelo menos veio o amiibo da Midna com o Wolf Link, e é um puta de um amiibo bonitinho, meu primeiro amiibo, espero que não seja o último, quero mais amiibos de Zelda na minha vida. E aí é legal, porque eu vou poder invocar o Wolf Link no Breath of the Wild com um amigo, e eu vou ter um lobinho mega bonitinho andando do meu lado, me ajudando, e vai ser tipo, mó da hora. Vai ser a melhor parte de ter que encarar a Twilight Princess, porque porra como eu não gosto de Twilight Princess. Rafael? Oi. Pelo menos veio um amigo. O amigo do Wolf Link com a Midna. E... Assim, vai... Meu primeiro amigo. Espero que não o último, porque eu quero mais amigos de Zelda na minha vida. E... Eu vou poder invocar o Wolf Link no Breath of the Wild. Porque essa é a função do amiibo do Wolf Link. E aí se você pega se você pega a imagem do Wolf Link no Breath of the Wild, ele tá muito, muito bonitinho, cara. Porque o gráfico do Breath of the Wild é mega foda, ao contrário do gráfico nojento do Twilight Princess. Então ele tá um lobo mega legal. Ele, tipo, e aí eu vou ficar andando pelo aquele mundo gigante aberto com um lobo do meu lado. Vai ser mó da hora. Ah, vai ser mó da hora. Eu quero ter esse lobo de estimação. Essa versão do lobo, eu não gosto. Apesar de que, mais uma vez, eu quero jogar em ordem, então o Twilight Princess vai ser o penúltimo. Mas parece que na versão HD de Wii U eles corrigiram um pouco o filtro da tristeza do Zack Snyder que o Twilight Princess originalmente tem. Então parece que ele tá mais colorido. Ainda tá feio, porque não dá pra aquele jogo ficar... Mentira, tinha um projeto de modders que eles estavam querendo... Eles estavam pegando todos os assets do Skyward Sword e colocando no Twilight Princess. E aí o que eles mostraram tava bonito. Mas eu não sei se isso vai ir pra frente. Mas... Pelo menos a versão HD parece que eles tiraram o filtro marrom que o jogo tem. E parece que ele tá menos horrível. Mas... Pelo menos tem a Midna, eu acho a Midna mó legal. Eu gosto bastante da Midna. Entendi. Quais Zeldas você jogou? Eu queria fazer um bate... É. Quais Zeldas eu joguei? Tá, pera aí então. Boa pergunta, meu jovem. Boa pergunta. É, eu joguei primeiro... Por isso que eu gosto muito do A Link to the Past, porque eu joguei... Uh-huh. Foi o primeiro Zelda que eu joguei, né? A Link to the Past. Foi... Eu não sei se eu contei no cast, eu contei pra você off, mas conto novamente, porque a vida é isso. Contar as mesmas histórias várias vezes. Eu, na época do Super Nintendo, a gente foi comprar jogo na finada, não sei, Case Vídeo, não sei se existe ainda Case Vídeo. Existe. E naquela época o salário mínimo era, sei lá, 300 e alguma coisa reais, né? Na época do salário mínimo, bem mínimo. E a gente tinha que comprar um jogo. E eu acredito que o jogo devia ser muito caro na época, tipo, porque a gente pagou no crediário, né? Tipo dividiu em várias vezes. É... Tinha o Superstar Soccer Deluxe, tinha o F-Zero e tinha o Zelda, que no label da fita era uma espada, um escudo e uma espada toda surrada. Tava escrito lá em letras garrafais: A Lenda de Zelda, um elo com o passado. Como eu sou o mais novo, caçula, eu não tenho poder de escolha nenhuma. Eu gosto de futebol, né? Tanto é que eu sou idiota que compra FIFA todo ano. E, porra, eu queria no Superstar Soccer Deluxe pra poder mandar um... Porra, jogar. Pra mim, na época, aquilo era um máximo do jogo de futebol. Meu irmão mais velho, Dudu, falou, não, vamos comprar esse jogo aqui, o Zelda. E quando a gente chegou em casa, caraca, cara, eu fiquei deslumbrado com aquele jogo, porque a gente não entendia nada de inglês e eu não sei como o Dudu descobriu que no gramadinho do castelo era a entrada secreta para o calabouço, no começo do jogo, sabe? E a gente descobriu aquilo depois de explorar muito, sabe? Eu sei que o jogo no começo é bem fechadinho, você não consegue sair, porque está chovendo e tem os guardas bloqueando, né? Mas mesmo assim, a gente foi explorando e aquele jogo, porra, cara, foi o máximo, porque naquela época a gente só podia ter... sei lá, poucos jogos, não tinha muito dinheiro, então eu tinha, sei lá, Mario World, Donkey Kong Country e o Zelda, talvez. Então eu tinha poucos jogos. E, cara, apesar de ser muito difícil pra uma criança, jogar aquilo era muito foda. Descobrir, sabe, as dungeons, o que fazer, foi muito foda. Então, pum, joguei primeiro o A Link to the Past, pra Nintendo. Quando eu comprei meu Nintendo 64, que foi um melhor videogame que eu tive. O pessoal reclama bastante do 64, mas o 64 me trouxe muitas experiências boas, como 007, GoldenEye, Pokémon Stadium 1 e 2, Zelda, entre outros jogos memoráveis. Eu, pum, peguei o cartucho do Ocarina of Time, nem lembro com quem, se foi com um amigo e tal. Cara, e aquele jogo, aquela trilha sonora que desde A Link to the Past já é foda, e eu peço que você faça o melhor trabalho de edição nesse cast, botando as músicas, pelo amor de Deus, porque Zelda merece. Zelda é algo super especial. Depois que eu zerei o Ocarina, e eu digo que foi algo difícil porque eu fui idiota no Templo da Água, eu fiz alguma merda, Rodrigo, que eu não conseguia... Eu tava faltando uma chave. E eu tive que começar o jogo assim, de novo. Você não tem. Eu imagino que... Mas assim, é o jogo... Porque não tem como faltar uma chave. Tem como a gente ser burro e esquecer uma chave em três salas diferentes as três vezes que você jogou nos últimos 3 anos. Mas... Não, vou explicar pra você. Tem uma... Eu sempre zero o Ocarina of Time... É, quando eu entro no Templo da Água, eu não pego todas as chaves. Tem uma chave que eu não sei como chegar mas, naquele cara, não, lugar pra pegar. O Templo da Água eu não tem que como não então, pegar todas as chaves. Tem não? Tem sim. Depois eu até te mostro. Existe. Eu, quando eu peguei o cartucho emprestado pra você, eu fiz a mesma coisa. Faltou uma chave. Sempre tem uma chave lá. Tem uma chave inútil. Inútil não, tem uma chave que dá pra você esquecê-la. E o que aconteceu? Eu, quando eu joguei pela primeira vez, eu gastei as chaves lá e eu não consegui achar, porque também não tinha muito acesso à internet pra usar um detonado ou alguma coisa assim. Então eu me obriguei a começar o jogo de novo. Beleza, e não mudou nada, porque o jogo é muito foda. Trilha sonora, jogabilidade e tudo. Foi algo assim, realmente espetacular pra mim, porque o que eu tinha de Zelda na cabeça era o A Link to the Past, e era maravilhoso. E eu vi uma coisa assim, caralho, isso aqui, mano, tem cavalo, sabe, Ipona? Porra, eu tenho, porra, Ipona, cara, Ipona é coração. Gerudo do Vale. Puta que pariu, meu Deus, Lost Woods, Lost Woods, tem noção de... Caralho, Gerudo do Vale é uma das minhas... Eu comecei a tocar violão com a Gerudo do Vale. Pô, eu comecei, cara, a tocar violão com a Dinheiro do Vale. Uma das primeiras músicas que eu aprendi foi... Porra, é muito foda, cara. Então, marcou muito, cara. Acho que, assim, Ocarina of Time, eu acho que dá pra fazer um cast só de Ocarina of Time, porque tem muitas coisas memoráveis. A Shake, cara, lembra da Shake? A surpresa. Caraca, não, cara, é muito bizarro, disso. Porque toda vez que eu jogo a versão de 3DS, melhorou os gráficos. E aí nos gráficos, e aí no 3DS é muito óbvio que é uma mulher. Assim, não é tão óbvio que é a Zelda, mas é. O jogo deixa muito claro assim. Essa mulher tem as curvas de mulher, o olho, o formato do olho dela é o formato que esse jogo usa pra olho feminino. Isso aqui é uma mulher, cara. Você tem que ser uma criança de 7 anos muito imbecil pra não ver isso. Mas aí tem um problema que, igual, quando eu jogo o Ocarina of Time 3D e o Majora's Mask, eu olho pra eles e penso, ah, como era? Mas na realidade não. Se você pega uma imagem de comparação, no 64, ele era bem mais... Não era bem mais, mas ele era consideravelmente mais rough. Então, eu não sei como que... Se o Shake. Eu não sei o quão diferente ele é no 3DS pro 64. Deixa eu ver aqui esse. Tipo. Hoje, engraçado, você falou dos gráficos, eu vi isso hoje. Quando eu tava preparando a pauta. Eu dei uma olhada num. Uma comparação dos gráficos e realmente é sofrível olhar pro gráfico do Nintendo 64, mas ainda tem um apego emocional com aquele gráfico de Nintendo 64, do cabelinho do Link, que parece uma coisa só, assim, sabe? Nossa, cara, o cabelo do Link é provavelmente onde tá a maior parte do esforço do remaster do 3DS. Porque o cabelo do Link no 3DS é fabuloso, cara. Ele tem um tupete que eu não sei como. Sabe, eu não sei como. Como que esse tupete, cara? É o gel. O cara passa o gel e fica daquele jeito. Bonito, mas... Então, tipo assim, tem muitas coisas marcantes, né? Ipona, como eu falei. Tem uma coisa que é bastante marcante também. Foi o momento que você tira a Master Sword, que você acha que vai fazer algo bom, mas você caga tudo, né? Eu já terminei esse jogo 10 vezes no mínimo. E eu até hoje não sei dizer como que derrotar o Ganon no futuro resolve os problemas do passado. Porque assim, não é assim que é a lógica de viagem. Se ele voltasse pro passado, vencesse o Ganon no passado. Ok, mas ele vai pro futuro e depois ele volta a ser criança, tipo, como vocês resolveram o problema do Ganon? Eu não sei. É foda, né, pra pensar, porque ele derrota no futuro, volta pro passado, mas o passado é um passado antes de puxar a espada, né, então será que... Assim, pode ser que depois, né? Sei lá. No passado, você volta de um jeito que você nunca abriu a câmara da Master Sword. E aí o Ganon nunca teve acesso à Triforce e nunca conseguiu os poderes dele. Mas ainda assim, a última vez que a gente viu ele tava perseguindo a Zelda e a Impa. No mínimo, alguma treta ali rolou. Não, sabe, isso é um negócio que fica meio tipo... O que aconteceu com o Ganon depois do... Assim, eu tenho certeza, sei lá, no mangá tem... Cara, o mangá de Ocarina of Time... Porque então, teve uma época que o meu irmão tava fissurado no canal. No nível dele baixar mod pros gráficos no emulador. Era o Ocarina of Time HD, que alguém pegou e modificou os assets do jogo pra ficar em alta resolução no emulador. Era coisa muito louca. Mas... nossa, eu tô olhando aqui pro Chique, tanto no 64 quanto no 3DS. No 64 ele parece mais homem do que no 3DS mesmo. E no concept art isso é com certeza um homem, cara. Uhum. Sério, tem peito... Eu vou até te mandar a foto. Mas... E aí ele tava numa fissura muito louca com Zelda, Ocarina of Time. E aí ele começou a ler o mangá e ele me mostrou a barra do mangá. Cara, no mangá, o Link criança, ele vira amigo do Volvagia quando ele vai visitar os Gorons. E aí, a parte que eles têm que lutar no final do Templo do Fogo é mega dramática, é mega o Link e o Volvagia pensando, porra, a gente é amigo, mas a gente tem que lutar. E o Link chorando porque ele tem que matar o amigo dele. Eu falei, eu tô eternamente traumatizado. Toda vez que eu vou lutar com o Volvagia, eu fico tipo... Volvagem é um nome engraçado, parece um senhor de vovô com vagina. E aí depois eu fico, não, que triste, ele era amigo do Link na porra do mangá. É estranho. Tipo, um outro momento também que eu gostei bastante, não sei se todo mundo vai gostar e tal, mas o lance do... Acho que quando você tá pequeno... É, do peixe, que você entra na barriga do peixe, fazer a dungeon. Acho que é da pendente da água, se não me engano. Isso porque eu tô jogando a versão de 3DS, que o gráfico é melhor. Eu vou te dizer, eu não quero nem ver como isso é no Nintendo 64. Não tem uma baleia poligonal que tenha sido renderizada de uma forma mais escrota que o Jabu Jabu. Aquele bicho é muito escroto, cara. Sabe, é uma baleia com os olhos esbugalhados, sinistro, olhando cada... Cara, que bicho escroto, cara. E... No começo, eu acho, quando o Link é pequeno, é a parte mais chata. Eu não gosto... Então, eu tinha um problema muito grande com essa dungeon, porque... Quase aquela sala que você entra nos buracos... E aí, dessa vez, eu descobri que você só tem que cair em dois buracos, que é o buraco que a Princesa... Ruto, isso. Ruto é o príncipe da Nação do Fogo, é outra coisa. Mas é outro mimado chatinho. Mas, então, você só tem que entrar no buraco que a Ruto entra, que aí você tem que seguir ela. E aí depois, quando você pega o bumerangue, você tem que entrar num buraco onde abriu o coisa que tinha um apêndice bizonho do Jabu Jabu ali. Porque é o nome da porra do bicho, é o Lorde Jabu Jabu, cara. Pode crer. Lembra que nesse templo, o Link, ele promete pra Zelda, pra Ruto, que sim, vai... Sim, é a condição pra ela dar a Safira ficar mais dos velha. Horas. Cara, será que ele não, não, até porque, ele, não, ele, além dele ter ido embora por 7 anos, a Ruto até comenta, porra, não vai dar pra gente casar porque eu sou uma Sage. Qual é a tradução de Sage? Ela é Sage? Sábio? Pode ser. Sábio. Não é, mas... Não. Sim, as pessoas falam sábio. Os sete sábios e tal, mas... Você pode inventar um aí, tipo... O que poderia ser? Sete... Anciões? Não, anciões não. Tem que ser velho. Sábio mesmo. Sete. Sábio, né? Eu acho que... É, são sete sábios, enfim. Como ela é uma sage, porque eu não quero dizer que ela é sábio, porque ela não parece como sábio, mas como ela é uma dos sete sages, ela tem que ficar lá no Secret Realm, então ela não pode casar com o Link, ela fala isso. E aí eu fico muito triste, cara, é muito triste algumas coisas no Ocarina of Time, que é tipo... Primeiro, a primeira vez que eu joguei com meu pai traduzindo o suficiente pra eu entender alguma coisa que tava acontecendo, eu consegui entender que o Link não é um Kokiri, ele é um Hyrulean. E aí, por algum motivo, na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta isso, que isso. O Link... Porque aí ele fala, teve uma guerra, sua mãe te trouxe aqui, te largou aqui porque pra você ficar seguro e fechou. E por algum motivo, eu tive certeza daquele momento pra frente que o, aquele Link aquele, e aquela Zelda eram irmãos. Eu não sei porquê. Não tem nenhuma evidência também canônica de que eles são irmãos. Na minha cabeça, o Link do, do Ocarina of Time e a Zelda do Ocarina of Time são irmãos. Então, eu shippava muito forte o Link e a Saria. Então, quando a Saria... É, você descobre que a Saria também é um dos sete sages. E aí ela fala, pô, vou ter que ficar aqui. E aí, enquanto você termina todo o... Toda vez tem todo você termina o templo, você encontra com o Sage lá no Secret Helm. E aí você tem uma conversinha com ele. E aí tem uma tela branca com uma frase dele, tipo... Com o Darunia, do tipo... Somos irmãos, pra sempre irmãos, alguma coisa assim. E aí o da Saria, tipo, eu vou ser sua amiga independente do contexto, alguma coisa assim. E aí ele fica, deixa os dois ficarem... Friendzone, coitado. É muito, eu gosto muito da Saria. É uma pena que ela não tenha aparecido em outros jogos. E aí é estranho, porque tipo, aí no Wind Waker e no Skyward Sword, eu shippo muito o Link e a Zelda. Enquanto no Twilight Princess eu shippo o Link e a Midna, sendo que ela é de uma outra raça, mas beleza. Eu gosto muito da Midna. Mas... Zelda, cara, porra... Tem uma pergunta, curiosidade. Como você pegava a roupa de... A túnica de fogo? Bombinha no filme da puta rolando na cidade dos Gerudos. Eu achava que eu teria que... Como é que fala? Comprar. Sim. Ela, porque ela fica disponível no Gorogoro Shop lá. Gorongoro Shop. E é tipo, mas ela fica disponível a um preço... Né? Não, eu sei que é da água, 300 por conta, eu tenho certeza do fogo. Sim, era muito caro. E nesse ponto do jogo, você provavelmente só pegou o saco de dinheiro de 200, então não daria pra se comprar. Deixa você ter que começar a caçar Coisa de escultura. Sacanagem. Mas, não, por algum motivo, desde sempre a gente falou, vamos jogar uma bomba nesse filho da puta que tá rodando. Eu não sei exatamente qual foi o processo. Porque não, as primeiras vezes que eu joguei esse jogo, quem jogou na realidade foi meu pai. Eu e meu irmão, a gente só tava ali assistindo e olhando e às vezes quando ele nos dava o controle e tal. Era muito engraçado, toda vez que a gente chegava na hora de enfrentar um chefe, meu irmão entregava o controle pra mim e pro meu pai, porque ele ficava com medo. Porque se eu tinha 7, ele tinha 3 anos. Cara, uma coisa que... Cara, toda vez que eu vou enfrentar o Ganon na forma final dele, eu fico muito decepcionado com o tamanho dele. Porque na minha cabeça ele era tipo do tamanho do prédio, sabe? Tipo, vou tô enfrentando aqui o Godzilla, mas aí você vai... Não, ele é tipo... Ele tem tipo uns 5 metros. Ele é menor do que uma casa de 2 andares. É meio decepcionante, assim. Porque, tipo, eu já enfrentei chefes de Dark Souls que são que dão mais medo do que você. Eu fico, tipo, porque quando eu vou lembrar dessa luta na minha cabeça, sempre vem uma memória emocional de enfrentando um bicho grosso, sabe? Gigante, assim. Gigante. Bizarro. Tipo, você não tem nem chance, cara. Não sei porque você tá tentando. Aí eu fui ver isso hoje, eu fui... Ai, que triste, cara. Você é literalmente nem metade do que eu esperava. Cara, eu gosto muito desse jogo. Você teve dificuldades pra vencer o Racha com o Luigi? Com o Luigi. É o Racha com o Luigi. É verdade, é porque os caras da Long Long Range parecem de fato Mario e Luigi. Eu achei que você tava falando da sidequest de pegar a Bigoron Sword, que você tem que correr contra o carteiro. Não, eu pelo menos desde que eu jogo todo ano no 3DS, eu nunca tive dificuldade nenhuma de vencer essa corrida. Tipo, ah, é só eu... No 64 é possível que seja. Mas, assim, no 3DS é só eu saber administrar bem as cenouras que, tipo, fechou. E aí quando eu vejo, eu já tô perto da reta isso, final, isso. Vão queimar a cenoura, tudo, falou, foda-se. Você sabe o tipo de discussão idiota quando você é criança, você tem que ser um amigo? Um amigo meu jurava de pé junto que aquilo eram patas e não cenouras. E eu falava, não, são cenouras. Ele, não, são patas, assim, são cenouras, são patas. Agora eu te falo, são você cenouras, tá de fora. São cenouras, não é? Assim, eu só não vou criticar o seu amigo, porque isso parece um tipo de patas. Imbecilidade que eu cismaria por nenhum motivo razoável de que eu vi alguma coisa que não faz sentido nenhum e eu vou jurar o resto da minha vida que era isso, porque esse é o tipo de coisa bizarra que eu faço. Às vezes quando eu não vou ter nenhum... Mas às vezes eu não tenho nenhum exemplo agora. Mas às vezes tem uns negócios tipo... Não, pera, quando a gente era criança era isso. Falou, não, Rodrigo, era outra coisa. Não, pera. Aí a gente abre e... Ah, Rodrigo, você tá errado. Você está objetivamente errado. A gente tem uma foto aqui comprovando que você tá errado. No meu coração eu tô certo. E eu não ligo o que vocês falam. Então eu entendo seu amigo. E é estranho porque eu a partir de agora, eu quer dizer, não, porque o Majora's Mask eu também joguei no Nintendo 64, mas depois do Majora's Mask vai ser o que eu chamo de os Zeldas modernos, porque depois do 64 eu tive PlayStation 1, PlayStation 2, e aí um Wii, e aí só no Wii que eu fui jogar Zelda de novo. Então o Wind Waker, o Twilight Princess e o Skyward Sword principalmente são Zeldas que eu, tipo, eu joguei isso aqui uma vez, por exemplo. O Wind Waker eu joguei duas, eu joguei uma vez no Wii e uma vez no Wii U. O Twilight Princess eu joguei uma vez no Wii e uma vez no computador usando emulador. E o Skyward Sword eu joguei uma vez só no Wii quando ele lançou. Então eles são... Vai ser estranho, porque tipo... Quer dizer, o Majora's Mask já vai ter muito disso, porque eu nunca terminei ele de verdade. Então vai ser tipo, eu não vou poder mais jogar um podcast porque eu vou ter que ler as coisas pra saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que jogar essa porra, não joguei, porque na época, quando a gente era jovem, tinha um mito entre os amigos. Eles falavam que o Majora's Mask é um jogo que não tem como você zerar sem um detonado. E eu quero zerar essa porra sem detonado. Eu vou ver se, é difícil mesmo. Meu irmão é mais aficionado com Zelda do que eu. Apesar de ele nunca ter feito uma Zeldatona. Mais uma vez, eu sou a primeira pessoa a falar Zeldatona porque eu tô cunhando essa palavra nesse momento que eu tenho usado ela já tem algumas semanas. Mas, mais uma vez, eu tô aqui me dando a autoria da palavra Zeldatona. E eu já tô dizendo que esse não é nem de longe o melhor formato pra jogar esses jogos. Eles são jogos muito longos que você jogar eles correndo, que imagem assustadora. Não, é porque eu fui procurar a imagem do Jabu Jabu. E aí tem alguém que pegou o rendering dele, colocou num dos peixes da pescaria, aí é uma imagem dele lá naquele lugar da pescaria e é só assustador. Mas enfim, Zeldatona. Eles são jogos muito longos, então eu acho que eu teria gostado mais do A Link to the Past se eu não tivesse jogado ele com pressa. Se eu tivesse levado mais tempo pra absorver melhor aquele mundo e aquela coisa. Assim, igual, o Ocarina of Time, eu nem terminei ele com pressa. Eu terminei ele na velocidade que eu terminei normalmente, porque eu já sei... Tudo não, eu já sei o que tem. No ponto que, tipo, hoje eu já sabia a maior parte das músicas que eu precisava pra usar o teletransporte, eu já sabia de cara, tipo, a música pra chegar no Templo da Luz. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, cheguei. Eu tenho... Acho que são duas perguntas aqui. Se liga, esse jogo ele é foda porque... você zera ele mil vezes, é sempre uma experiência muito foda, muito boa. E ele tem muitos mistérios, muitas coisas assim que desde pequeno assim, me assola. Ah, duas coisas. O tubarão do laboratório do doidão lá, tem alguma coisa pra fazer com ele? Eu passo só, batido tá pelo laboratório. Como eu já cheguei à conclusão que eu nunca vou pegar a Pico Lan Soldiers, tipo, eu passo batido pelaquela casa, eu nem entro nela, só tipo. Eu só passo pelo Lake Hylia porque eu preciso passar lá pra entrar no tempo d'água. Mas eu, tipo, eu entro, eu saio e eu vou embora. Tá, beleza então. E pescaria? Tem um mito lá que tem um peixe gigante lá que tem como você pescá-lo, mas é difícil, sabe? Não disso? Sei. Procede, meu irmão deve saber, porque teve uma época que meu irmão tava aficionado pelos mitos de Top Zelda, Shop. Porque por muito tempo teve todo mito que dava pra pegar a Triforce no Zelda, não dava, não sei o que, no Ocarina of Time pegar a Triforce, caralho. Aí eu lembro que teve uma época que meu irmão fazia umas pesquisas muito, muito sérias pra uma criança de 10 anos tá fazendo na internet sobre um jogo. Mas, então, ele sabe melhor desse tipo de coisa do que eu. E eu costumo odiar minigame de pescaria. Então, eu sempre pulo, eu sempre passo direto. Igual, eu platinei ano passado o Final Fantasy XV. E pra se pegar a platina, você precisa conseguir nível máximo em pescaria, que é a habilidade do Noctis, que é o personagem principal. Então eu fiquei muito tempo fazendo pesca naquela porra daquele jogo. E cara, vai tomar no seu cu no minigame de pesca. Eu falei, eu não vou nem me dar o trabalho nesse jogo, eu só vou embora. Mas os minigames, tipo Bomb Shoe. Então, cara, eu não entro em. O único prédio de. Lá da cidade do castelo, eu entro na loja que vende escudo de metal, compro escudo de metal, fechou. Eu não participo de nenhum desses minigames. Ah, sim. Teve uma vez que eu fiz um minigame lá dos baús pra pegar um pedaço de coração, mas tirando isso. Principalmente porque eu já sei tudo que eu tenho que fazer no pra terminar o Ocarina, eu já faço ele direto, já tipo. Tá, fechou. Sabe, tipo, aí tem as coisas que eu sei fazer, porque eu sabia fazer quando eu era pequeno, que eu faço, do tipo, eu sei que eu tenho que pegar todas as galinhas de cacarico e colocar dentro do cercadinho que eu ganho um pote. Ah, sim. Aí eu vou e eu faço isso. Quando eu vou pegar a música da Epona, eu não, já vou lá no caralho. No não, Mario. Não, você não falava Epona, você tem que falar do jeito que você fala. Eu falava Epona. Você falava Epona? Quando você era criança? Tem acento. Não, você falava Epona? Acento, quando era criança? Sim. Pô, eu falava Epona. Assim, Eu falava o Epona, eu achava que era macho. O Epona. Mas eu só fui, cara. A Epona e a Kazooie de Banjo-Kazooie foram grandes duas descobertas de que eu tava errando o gênero de personagens fictícios do Nintendo 64. Porque era tipo, era o Kazooie ou o Epona pra mim, eu não sabia. Então, quando eu ia eu vou lá e eu faço o minigame das galinhas com o tio da fazenda pra pegar outro pote. Aí, são os três potes que eu sei pegar. O pote que você pega com as galinhas de cacarico, o pote do... que o Mario te dá no Long Long Ranch, e o pote que tá a mensagem da Uto. Tem, acho que 5 potes no jogo, mas você pegar esses 3 e, tipo, tá bom. Eu só preciso de um. E... Nossa, cara. Que jogo, fala. Tem palavras pra sim, escrever. Sim, cara. Experiência. Não, é... Zero dá. O que eu tava percebendo... Cara... Eu não vou lembrar agora, mas eu percebi alguma coisa jogando ele. Eu percebi alguma coisa do Jabu Jabu jogando ele pela primeira vez. Quer dizer, eu percebi pela primeira vez hoje. Ontem, porque eu joguei ontem. Mas é alguma coisa que eu não tinha percebido sobre o jogo todas as vezes que eu joguei. Então tem essas coisas que eu percebo que é tipo... Sabe, tipo, cara, esse jogo eu já terminei 10 vezes, então eu tipo... Uma outra coisa que eu descobri, que é, tipo, quando você tá enfrentando lá o chefe dentro do Jabu Jabu, você vê que ele tem aqueles três apêndices bizarros, que são aqueles três tentáculos escrotos que estão dentro dele, que você tem que destruir com um bumerangue. E aí uma das coisas que eu falei, caralho, isso é um negócio que o chefe colocou nele, isso não é uma coisa que é dele. Eu falei, tipo, mas teve algum outro lance relacionado a esse templo que eu descobri, essa dungeon que eu descobri pela primeira vez jogando dessa vez. Então tem essas coisas que, tipo, eu descobri umas paradas mega loucas jogando toda vez que eu jogo. Eu percebi que o fato de eu ter viciado em Dark Souls nos últimos 2 anos me tornou um ótimo jogador de Zelda, muito melhor. Porque a forma como o combate de Dark Souls funciona é muito parecido com o combate de Zeldas 3D com os Z Target. Então, eu não sei se você vai lembrar, no Templo da Luz, tem aquelas armaduras que são mega difíceis. Fixa, dão dano pra porra. Então, quando eu era menor, eu jogava pegando bomba e tacando bomba naquele filho da puta até ele morrer. Sim. Hoje eu desço da espada com aqueles caras e tomo, sei lá, umas 2 porradas se eu tiver slop. Porque é um negócio tipo, essas são as aberturas, esse é o momento da... E eu tava percebendo hoje quando eu tava enfrentando a forma final do Ganon, ele é muito um chefe de Dark Souls. O lance, você tem que correr pra debaixo das pernas dele pra você poder chegar no rabo e dar uma martelada, porque mais uma vez eu nunca tenho a Bilbo no Sword. Então é muito Dark Souls. Quando eu tô fazendo as batalhas, eu fico fazendo as baianagens, assim, eu pego, travo no inimigo, saco a espada, dou um ataque, dou 3 mortais pra trás, dou um dodgezinho pro lado, cara, eu faço o meu estilo de batalha. Se você ver eu jogando, você vai falar, nossa, desnecessário, é só atacar, sabe, só ataca, tipo, só ataca. Eu não, fico fazendo as baianagens. Link. Cara, a luta com o Dark Link é muito legal. Isso mesmo, é isso. É importante, a gente tava esquecendo. Foi foda, eu morri muito pra ele, eu morri demais. Mas sim. Eu até hoje não tenho uma tática pra vencer ele. Eu vou socando esses botões e torcer pra alguma hora ele não defender o suficiente a ponto de eu conseguir vencer ele sem ter que morrer. E cara, é sempre uma luta muito foda com o chão espelhado. Isso, se eu não me lembro, tem só uma porta, tipo, um ícone assim, sei lá. Tem duas portas e tem uma ilhazinha com uma árvore no meio. Isso mesmo, uma árvore. Então, uma ilha na árvore, uma ilha com árvore, chão espelhado. Pô, muito foda. Sim. Você vai andando, você cai. Sim, e aí eu tava reparando hoje, quando eu tava fazendo ela. Você entra, aí você vê o seu reflexo, aí você vai andando até a ilha. Quando você sai da ilha, você já não tem reflexo. Aí quando você olha pra trás, tá o Dark Link te esperando, tipo, caralho, porra, vai ser sério agora. E aí você vai batendo nele, ele vai ficando cada vez menos translúcido, cara. Que jogo. Ocarina of Time é considerado o melhor jogo de videogames, você tem noção, né? Só pra você... Então, tem um site que você vai escolhendo... Tipo, esse jogo ou esse jogo? E aí você vai fazendo isso e ele monta uma lista de, tipo, seus 130 jogos favoritos. Não é a lista mais completa do mundo, mas é uma lista interessante. E toda vez que eu faço ela, o primeiro lugar varia, dependendo do meu humor, entre Dark Souls 1 e Ocarina of Time. É sempre um dos dois. A última que eu fiz, que foi... no final do ano passado, deu Ocarina of Time. Pera, eu acho que eu tô com ela só no computador, não sei. Mas deu Ocarina of Time, aí Dark Souls em segundo, e o terceiro foi... The Walking Dead. Pode crer. Tá batendo sono aí, né? Ohayou gozaimasu. 6 horas já da manhã. Não, né? Coitado. Tá batendo o sol nascendo, isso sim. Coitado. Mas então, eu nem tô assim com tanto sono, porque ontem eu fui deitar, tipo, 5 horas e acordei 4 horas da tarde. Então, eu tô até que ok. Sério? Eu tô muito empolgado, porque, mais uma vez, eu descobri alguma coisa sobre Zelda Ocarina of Time hoje e eu não tô conseguindo lembrar o que é, e isso tá me deixando muito irritado. Eu vou ficar o resto da minha vida pensando nisso, até eu lembrar o que é. Tipo... Mas, cara... Joguem. Eu acho que eu podia passar... Porque isso daqui... A gente tá gravando mais de 3 horas e eu sendo que podia passar mais 3 horas falando de Ocarina of Time. Não, vai ter, com certeza. Quando lançar o Zelda, a gente faz um cast só de Zelda. E eu sinto que... Eu ainda não tenho... Eu ainda tenho que aprender muito sobre videogame design pra eu poder colocar em palavras bem o suficiente o quão foda aquele jogo é. Eu vou fazer uma recomendação pra você, pro Ananias e qualquer outro pobre infeliz que estiver nos ouvindo. Pra você, ouvinte. Que, você, que eu não sei quem é. Primeiro, manda um oi no Twitter, @sadnaralho. Diz tipo, eu escuto seu podcast. Eu sou uma dessas 11... Não, mentira, porque dessas 11 pessoas que me seguem, eu sei que... A Vitória escuta, ela mandou no Facebook, você não sabe disso. Mandou lá, tipo... Eu não lembro, ela postou um texto muito foda e eu me senti obrigado a compartilhar. Eu compartilhei, um texto muito bom de uma colega de universidade, etc. Ela comenta assim, tipo, sei lá, pô, legal, sei lá. Eu também tô acompanhando vocês, o podcast de vocês e as aventuras cariocas no Japão. Então eu falei, caralho, a Vitória, escuta. Aí você começa a tomar cuidado com o que você está falando, porque é um público selecionado, tá ligado? Sim, eu vou recomendar aqui dois canais de YouTube. Deixa eu pegar aqui. Que são dois... Especificamente sobre Zelda, porque... calma, deixa eu só abrir o meu YouTube pra eu lembrar. Eu acompanho muitos canais no YouTube. Não, mentira, eu já tentei limpar isso, eu nunca consigo limpar. Mas, acho que o cara chama Mark Brown, eu não tenho certeza. Então um dos canais é o Mark Brown. Ele tem essa série de vídeos chama Game Maker's Toolkit. Que ele pega vários jogos diferentes e analisa várias questões de design dos jogos. E aí ele tem uma série só de Zelda, que ele pega cada um... Eu não sei exatamente qual parâmetro que ele está usando, mas ele está pegando vários Zeldas diferentes e analisando, não uma por uma, mas a forma como cada Zelda encara o design das dungeons dele. Uhum. Então, como eu terminei só hoje o... O Karina, eu só vi o do A Link to the Past, porque eu não tenho uma ordem de design que faça muito sentido no Zelda 1. Mas ele tem do Link to the Past, Ocarina of Time, Wind Waker, Minish Cap, Majora's Mask. Tá, pera, abri o canal dele pra pegar aqui na ordem certa. A Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, Majora's Mask, Oracle of Ages e o Oracle of Seasons, Wind Waker, o Minish Cap e o Twilight Princess. Eu só vi o do A Link to the Past, eles já estão na minha lista pra assistir depois que eu terminar os jogos. Cara, eu não vou lembrar o nome do outro, puta, mas cara, é um canal muito bom. Achei. Nossa, pronunciar isso aqui é MC Profit. Escreve MCEPROPHIT. Ele tem uma série que ele analisa a simbologia de cada jogo de Zelda. Então ele pega a narrativa de todos os Zelda. Quer dizer, ele já pegou a narrativa do Ocarina of Time, do Twilight Princess e Majora's Mask e analisou a narrativa deles e o que, que elas significam. Tipo, como o Ocarina of Time é um jogo sobre se tornar adulto, Majora's Mask é um jogo sobre lidar com a perda e possivelmente com a inevitabilidade da morte. O Wind Waker é um jogo sobre a inevitabilidade da mudança e como é que é impossível mudar certas coisas depois de um tempo. E o Twilight Princess é sobre preconceito entre as raças e guerra por causa disso. São assim, são uns vídeos de tipo meia hora cada, que são ele destrinchando a narrativa de Zelda e é tipo, caralho, é muito foda a análise que ele faz desses quatro Zeldas e que ele diz que ele eventualmente vai fazer do Skyward Sword. Então é muito foda, muito, muito foda. Então é o Mark Brown e o MC Profit. Do jeito que eu pronunciei lá atrás. Eu vou colocar um... Liga no post. Eu esqueço de falar isso bastante, mas não... Quer dizer, também falar isso agora no final do podcast não vai ajudar de nada a ninguém. Mas eu coloco no final, no post que vai pra descrição do podcast, timestamp de tudo, de toda vez que a gente muda de tópico. E como a gente vê quando a gente dá umas rodadas de tópico, não é do tipo... Ah, nesse momento, a gente falou especificamente de Zelda, A Link to the Past. Não. Quando a gente fala de A Link to the Past, a gente falou do Twilight Princess e do Ocarina of Time, do Zelda 1. Então, eu vou colocar num grande timestamp Zelda tona e tudo que a gente vai falar lá dentro. Eu não vou colocar tempo específico pra cada um dos jogos, porque a gente não funciona de uma forma tão estruturada a ponto de eu poder fazer isso. Mas tem assim, tipo, ah, eu vou colocar o timestamp da Sex Shop, o timestamp do trailer. Switch, o timestamp do trailer de Logan e Power Rangers. Quer dizer, um timestamp pra Power Rangers e um timestamp pra Logan, um timestamp pro Star Wars. Então esses tem timestamp e normalmente eu tento colocar link pra maior parte das coisas que a gente cita. Então, sei lá, igual eu falei desses canais, eu vou colocar o link pra esses canais no post que tá no, que vai estar no playingoffline.wordpress.com.br. Isso, é WordPress. Eu só não tava lembrando se o .com vinha antes ou depois, porque, mais uma vez, eu não costumo entrar muito no meu próprio site e eu não tenho escrito muito. Eu tenho que escrever mais. Mas... Então eu coloco esses links, eu provavelmente vou colocar, sei lá, o link do... Eu vou colocar uma foto, vou colocar um link pra todos os links de Zelda. Sim, sim, sim, sim. Entendeu? Exatamente, que coisa terrível. Eu acho que é nesse momento, essa piada, que você vira pra trás e olha pra janela e você percebe que tá de dia, que você pensa, eu devia estar dormindo. Mas não, eu tô fazendo piada sobre Link em 2017. Mas é isso que eu tenho que falar da Zelda tona, ainda tem muito jogo pela frente. Com certeza. Então, eu ainda vou falar muito Zelda no próximo podcast. E aí, eu não sei quantos podcasts a gente vai gravar em fevereiro. E aí, em março, a gente vai falar mais de Zelda sobre o bafo da selva. Com certeza, é verdade. Espero ansiosamente. Também. Então é isso. Sei lá, a gente tá. Eu tô no Twitter, eu vou pensar de narado. Sei lá. Só, eu percebi que eu não gosto de ficar fazendo essa autopromoção, mas sei lá, o Twitter é a rede social onde eu sempre tô, então. Isso aí. Manda um. Diz assim, nesse momento que você tá ouvindo isso, se você tiver com acesso à internet, eu quero que você mande pra mim uma mensagem dizendo que você tá ouvindo o episódio 7. Eu acho que esse é o episódio 7. Eu não tenho certeza. Ah, acredito que sim. Então. É isso. Eu acho que esse vai ser o nosso maior podcast até hoje. Tá, mas foda-se, olha só. Foda-se. Se você é um ouvinte fiel, você vai estar aqui. Zelda tem que ser 1 milhão de horas mesmo. E não teria como. Até eu que não sou muito fã de programas muito longos, mas agora tem que ser, mano. Agora tem que ser. Sim. Então, um abraço no coração de você aí. E se tiver fala. Não, eu ia falar, tipo, aproveita que, sei lá, em janeiro a gente não fez nada. Se você não gostar muito de podcast, ouve até a gente começar a falar de Zelda, aí você pá. Mais uma vez, eu tô falando isso no final, ninguém vai ouvir. Isso não faz sentido. Esquece tudo que eu tava falando. É verdade. Isso não faz sentido nenhum. Fala pro seu amigo, se você chegou até aqui. Entendeu? Dá a dica pra ele. Fala pra ele fazer isso. Pode ser. Então a gente se encontra aí um dia aí aleatório, que a gente não sabe. Sim. Estamos aí. Beleza? Porra, que isso, agora toca a musiquinha.